E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopi Nanchibu, edição número 152. Eu sou a Velas Júnior e eu estou aqui com Luke Lucas e Yuri Guimarães. Ai, papai! Olha, edição não muito tempo depois da última que vocês escutaram. Mas enfim, diferente, não muito tempo, não, né? Não muito tempo, porque foi lançado não faz muito tempo. Eu só queria dizer que. Mas muito tempo foi gravado. A edição anterior. Mas a edição anterior. A gente teve um reboot aqui. Não, o mais interessante é que tipo, a gente teve um reboot de vários episódios que as pessoas nunca escutaram e jamais escutarão. Jamais. E ao mesmo tempo elas não vão sentir. Porque o último episódio que foi lançado recentemente. Eles não vão poder dizer, pô, vocês não importam aquele episódio que desapareceu. Então, na prática, eles estão sem o Yopi Nanchibu há muito mais tempo do que a gente espera, mas não tá atrasado. Cara, isso tá mais complicado que. É muito estranho. Tá foda. E a timeline assim, tá descendo. Teoricamente, vou dizer pros nossos ouvintes. Teoricamente, entre a edição que estamos gravando agora e a última edição que saiu, a edição 251, tem 10 edições aí que deveriam ter saído. Mas... Nossa senhora, então tem 2 meses e meio. Tem algumas edições. Então, Lázaro, o que você achou de Vingadores Guerra Infinita? É verdade. Caralho. A gente perdeu. A gente perdeu. Deadpool. Não. É 3. A gente fez um podcast inteiro sobre isso. Vingadores, Deadpool, perdeu é 3. É 3. Entendeu? Falando que eu amo a Nintendo. Olha. É, pois é. E3 demorou 30 horas pro outro podcast perder a porra. É, pois é. Não, o legal é que tipo, a minha fama de Eflásio Gamer basicamente só tem 2 podcasts. É verdade. Deveria ter uns 8, mas tem uns 2. Caraca, pronto, agora a gente é o Yopi Nanchibu, o podcast com maior quantidade de piadas internas. É isso aí. E, inclusive, queria dizer pro pessoal que eu finalizei, pra quem não sabe, eu tinha comprado o South Park The Fractured But Whole, né? A Feira que é Mano Fossa, pra Switch, e eu já finalizei nesse meu tempo. Olha aí, gostou do vilão final, Vlasio? Não muito. Ah, que pena, que pena. A única coisa que eu não gostei muito foi o fim do jogo. Eles perderam todos os meus reportes de Pokémon. É isso. Caralho, eles perderam você. Pessoal, o Luke descobriu que alguns seres humanos no mundo de Pokémon, ou pelo menos no mundo de Pokémon Sun Moon, na verdade não são seres humanos. São ditos. São ditos, cara. Olha assim. E eu capturei um guarda. Ai, meu Deus. Também enfrentei o monstro destruidor de universos. Aquele que ia invadir o nosso, destruir toda a luz e não sei o que. E derrotei ele com um golpe só. Ai, ai. E agora eu tô usando ele no minha party. Por que não, né? Por que não ter a criança ter um deus destruidor de universos dentro de uma Pokémon? Por que não? E foi muito legal que agora eu tô na parte depois de finalizar, né? Eu tô meio que indo em lugares que eu devia ter ido, mas não fui. Então, olha, por exemplo, tá tudo muito fácil. Eu enfrentei um Pokémon Peixe nível 12 com meu Pokémon destruidor de universos. foi triste. Tadinho do Pokémon Peixe. Mas já viu essa mecânica de rejogo que eles têm no Pokémon Sun Moon? É algo meio maneiro, que eu gostei do que fizeram. Não tem, mas tem, tipo, assim. Eu posso ir pra outro universo pra capturar Pokémons. Eu posso, por exemplo, se eu tivesse a paciência, que eu não vou ter, capturar todos os Pokémons lendários. Mas eu não tenho. Então, mas aí eu tô falando da mecânica de rejogo como campeão da liga. Na verdade, todo mundo me trata como campeão. Ah, todo mundo fala, você é o primeiro campeão da liga. E tudo mais. E aí... Mas é que tá, a questão é a defesa do título, isso é que é maneiro. Tem a defesa. Isso é que é maneiro, cara. Porque nunca teve. Nunca teve em outro... Tem defesa, mas né, eu tenho que enfrentar primeiro toda a elite dos quatro, né? Que não faz sentido. Eu sou campeão. Sim, sim. Mas acho válido. Acho válido. Se você é um campeão e você não consegue mais vencer dos quatro, foda-se você. Né? Mas eu acho um absurdo. Você tem que ficar provando sempre que você é o campeão. Eu acho válido. Eu quero saber, e cadê a elite dos quatro enfrentando os outros membros da elite dos quatro pra provar que ainda faz sentido? Eles enfrentam, mas você não sabe, você não vê? Você é um campeão relapso. Você aparece de vez em quando, você sai pra capturar Pokémon lendário, aparece de vez em quando e você quer sentar na janela. Mas não faz sentido, Lucas. Não faz sentido. Na teoria, os quatro, e o campeão são os cinco melhores treinadores do mundo. Se tem um cara que vai enfrentar o campeão. Não, da região. Do mundo não. Tá, da região. Mas se tem um cara que vai enfrentar o campeão, e pra ele enfrentar o campeão, na teoria, ele teria que passar pela Elite dos Quatro, se ele perder o campeão, ele pelo menos devia virar um novo membro da Elite dos Quatro. Mas aí, tipo, imagina a decepção. O cara vai e enfrenta a Elite dos Quatro, pô, batalha foda, não sei o que, tarar. Aí chega no campeão, o campeão é mais fraco que a Elite dos Quatro. Mas não é. É, só que eles enfrentam e eles ficam mais fortes. Na verdade, mas não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Na verdade, é até pior, porque eu sou campeão da Elite dos Quatro, mas eu tive que enfrentar. Antes eu tive que enfrentar toda a Elite dos Quatro, e pra enfrentar o desafiante, eu tenho que enfrentar com meus pokémons fracos da Elite dos Quatro. Não faz sentido. Então, mas enfim. Nessa Elite dos Quatro aí, não há rotatividade, cara, isso é um absurdo. É Pokémon Sun Moon decepcionado. Resumo de todos os minhas quests aí que eu falei em todos os episódios. Decepcionado com esse Pokémon. É isso. Que é isso. Não, mas semana que vem você vai aparecer aqui elogiando de novo. Ou não. Bem, eles perderam também você jogando God of War, né? Mas daí perderam. E aí eu não vou falar, não. É isso. Mas enfim. Deixando de lado tudo que o pessoal perdeu, inclusive as participações da edição 1. É verdade. Então, a edição 1 nunca participou desse podcast. É, olha aí, mas ele vai aparecer. O que é uma desvantagem por vocês não terem escutado um novo participante, mas o que é uma vantagem para vocês não terem tido que escutar um podcast sobre card game. Pô, que pena. Que pena pra você. Que pena pra mim, eu gosto de falar com card game. Pois é. Mas enfim, então vamos fazer um podcast hoje. Falando de card game, não, brincadeira. Sobre o que é, Vaz? Não sei, não. É sobre o tema que eu tinha falado que ia ser na semana passada, que não teve podcast. Eu não lembro qual foi o tema da semana passada que eu sei que não teve podcast. Tá, a gente ia discutir um pouco sobre como as grandes produtoras de filmes de animação americanas recentes, que... No caso, eu tava citando principalmente a Pixar, a Illumination, a do Shrek, que eu esqueci o nome agora, a DreamWorks, e a Blue Sky mudaram o mercado de animação para cinema nos Estados Unidos, ou mais especificamente no Ocidente, né, nos últimos 10 anos, sei lá. Esse tema é complexo aí. Que bom, né? Porque a gente não se preparou. Falar de card game? Isso é que é maneiro. Você não se preparou. Deixa eu falar aqui. Eu vou ficar meia hora aí falando e a gente vai ficar tipo, é isso aí. Shrek é meu preferido. Shrek é teu preferido. Shrek faz o. Em resumo, é só falar o que vocês acham das animações de hoje em dia em comparação às animações antigas, que era basicamente desenho da Disney ou similares. Da Disney era melhor. Da Disney era melhor, era? Uma pergunta, vocês acham melhor os filmes da Disney antigos ou os filmes da Disney novos? Depende. Antigos. Eu gosto muito de Frozen. Eu gosto muito de Frozen também. É que Frozen é bom, mas... Eu gosto muito de Zootopia. É que, vamos lá, de novo, Zootopia é maneiro e tal, mas... Eu acho que vai estar com... A questão é que o que a Disney fez antes Em Alice, em Pinóquio, em Aladdin. Nossa, chato. Pinóquio eu acho chato, vou te falar que Pinóquio eu acho chato. Aladdin é legal e tudo mais. Aladdin é legal. Mas eu gosto de Mulan, em primeiro. Em Mulan, em primeiro. Gosto de Mulan. Sim. É, gosto de Rei Leão primeiro, como falei. Gosto em O Corcunda de Notre Dame. A Bela e a Fera. O Corcunda de Notre Dame é chato. Bela e a Fera é chato. Corcunda é pior ainda. Eu gosto da Bela e a Fera por causa do musical, sabe? Assim, de todos, eu acho o musical mais legal. O meu problema com a Disney de antigamente é que os filmes são muito parecidos um com o outro. É. Enquanto de atualmente eles são bem diferentes. Cada um é um tipo de filme. E eu acho isso mais interessante. Acho que o que mais se parecia antigamente era a questão da constante da donzela em perigo, né? Que era sempre isso, até que realmente veio Mulan e tipo, foda-se. Não, mas nem questão de princesa e tudo mais. É, mas, tipo, era sempre o mesmo esqueminha, sempre tinha um musical. É, tinha um esquema muito similar. Não, mas ficou assim até hoje, pô. Os filmes da Disney são musicais. Não, em todos. Tá voltando aos poucos, mas. Nossa, não, não. Todos. Da Disney. Eu tô falando da Pixar, não. Da Disney. Zootopia, Detona Ralph. Zootopia é da Disney, não é musical. Zootopia, acho que é Pixar, hein. É Disney? Não, é Disney. Detona Ralph, pois é. Tem a Moana e tem o Frozen, que são parecidos? Tem, mas... Mas tem mais, assim, entre o meio. Antigamente era sempre meio seguido um do outro, era sempre muito musical. Mas eu gosto muito da Nova Onda do Imperador. Gosto muito. Mas tem música, mas tem música também no Zootopia. É, o Em Busca do Eldorado também, eu gosto bastante. Eldorado. Apesar que Eldorado não é da Disney, não, hein? É, não sei, mas ele é basicamente um rip-off do A Novo Mundo do Imperador, né? Sim. Por exemplo, um que eu queria gostar mais, mas eu não gosto tanto, é Atlântida. Atlântida eu nunca vi. Atlântida. Esse já é aquele meio tempo agora. Da minha idade. A versão de Atlântida no espaço, que é aquele... Como é? Ah, eu sei qual é. É um meio espacial, mas ele é meio... Eu sei. É menos que um da Atlântida. Só que é no espaço. Essa já era uma época da Disney que eu tinha parado de assistir porque eu me achava muito cool pra ver desenhos. E aí eu não assisti Atlântida, não vi nada. E eu preferia ver as animações em 3D da Pixar do que ver os desenhos. Isso é uma parada, pronto. Uma parada que eu sinto falta. Eu realmente sinto falta por causa que eu acompanho anime. Todo mundo que acompanha anime era. É de animações 2D, sabe? Eu gosto muito de animações 3D. Eu acho que é uma evolução interessante. Mas tem um charme na animação 2D que, tipo, eu sinto um pouco de falta da Disney tentar fazer mais coisas assim, sabe, também. Então eu sou muito isso. Eu gosto muito do que a Pixar faz, acho espetacular. E a Disney acabou aprendendo muito com a Pixar, né, pra essas novas obras. Mas admito que eu sinto um pouco de falta, porque tem coisas que, porra, eu não acho que, por exemplo, que nenhuma animação 3D, uma versão 3D de Rei Leão ficaria tão bonito como a versão original, cara. A versão original tem alguns takes que são fantásticos, assim. E Rei Leão nem é uma história tão complexa, nem nada. Ele provavelmente é o que tem as melhores músicas, na minha opinião, mas... Eu não sei... Acho que tem algumas, sim. Eu gosto mais de Aladdin, em questão de música. É porque pra mim o Aladdin, as músicas que eu mais gosto são do Gênio. Eu gosto muito da primeira música do filme, que é aquela do Agrabah. Eu gosto do Ladrãozinho. Eu gosto da música... Do Aladdin com a Jasmine, que eu acho uma das melhores músicas da Disney. Esse é bom mesmo. E eu lembro até hoje no jogo do Mega Drive, não, do Super Nintendo, que tem essa fase, e é uma fase que não acontece nada, mas eu acho uma das mais lindas. É assim, eu gosto muito das músicas, é porque eu sinto que as do Rei Leão, pra mim, são mais impactantes. Tem música que eu adoro, tipo, se for pegar a minha música preferida da Disney, de fato, assim, que eu escuto várias e várias vezes, que eu gosto pra caramba, tem duas, na verdade, né, que é o Ciclo da Vida, do Rei Leão, e... O Under the Sea, A Pequena Sereia. Under the Sea. A Pequena Sereia, eu não tenho muita lembrança, porque eu fui ver mais depois de velho. Eu não vi quando garoto, assim. Porque eu acho... a minha família é muito preconceituosa. Então, é, Pequena Sereia não era um desenho para menino ver. Ei, bobagem. Ah, mas que merda. É, pois é, é. Eu gosto muito de ouvir do Hércules. Antes dele virar herói, ele querendo falar o que, que ele quer ser quando ele sai do tempo. Sim. Todo, né? É o meu problema com o Hércules. Que é provavelmente o mesmo meu problema com o Aladdin. É que eu gosto mais da série de TV do que do filme. Não, tá louco. Eu adoro o Hércules. Eu gosto mais da série de TV do Hércules do que do filme. Eu gostava muito do desenho do Hércules, cara. Pra mim, a melhor música que tem é... Nenhum desses aí que você falaram, pra mim a melhor música é Mulan. Que é a Homem-Cera, é muito boa, cara. História que eu mais gosto... Mas não é a melhor música pra mim, não. Eu gosto mais da história do Aladdin. Eu gosto muito da história de Mulan. Ah, agora se for pra história, velho, aí... Eu gosto muito da história de Mulan, mas... Eu não... Acho que pra mim a história de Hércules é melhor. Eu acho as músicas boas, mas não é a melhor coisa, não. Assim, acho que dos filmes antigos da Pixar, apesar de eu falar que tem alguns chatos, eu respeito bastante Pinóquio, Alice... Cara, Alice é até legal. Eu acho. Pixar não, gente. Dumbo não. Dumbo eu admito que eu não curto, não. Pinóquio e Dumbo. Nossa, 101 agora Dalmatas, um que eu realmente não consigo gostar, cara. Eu acho insuportável mesmo. É Pocahontas, cara. Já tentei várias vezes, mas não. 101 dá. Dálmatas eu detesto também. Não, nossa. Olha, eu vou dizer um negócio. 101 Dálmatas. É outro que eu gostava mais do desenho. Eu vou dizer um negócio. Vocês podem falar aí à vontade e tal, não sei o quê, mas se vocês falarem mal aí de Bernardo e Bianca, eu vou ficar puto. Nem sei que porra é essa, então tanto faz pra mim. Bernardo e Bianca é aquele dos ratinhos? É, em busca do Velho Oeste? Eu não sei o que, Em Busca do Velho Oeste. Não, isso aí é outra coisa. Não, isso esse é outro. É o Fever. E nem é da gente. Mas ele acabou de dizer que é o Fever, de fato. Acabou de falar. É o Fever. O Yuri, é porque eu falei, é o do Velho Oeste, o Yuri? É esse aí. Porra, Yuri. Não, eu disse não. Eu acabei de dizer, Em Busca do Velho Oeste, eu nunca vi isso aí, não. Eu vi Fever, Bernardo e Bianca só. Sim. Filme é meio da Disney e parecia da Disney. Era muito legal. Eu não me atrevo a assistir de novo, mas era muito legal. Eu gosto muito de Bernardo e Bianca até hoje, cara. Eu vi recentemente. Nem sei o que. Dama e Vagabundo, eu nunca assisti. Dama e Vagabundo é legal. É legal, é legal. Eu nunca peguei pra assistir, não. Dama e Vagabundo é legal. Mas, por exemplo, Bernardo uma Bianca coisa que evoluiu pra caralho com os desenhos novos é a animação 3D, né? Você pensar em coisas 3D antigamente que o pessoal fazia. Você tem que lembrar de um que eu citei num cast anteriores e que a gente tava falando aqui, que eu não quero voltar atrás e rever, é o dinossauro. Você se lembra do dinossauro? O pequeno Disney? Dinossauro? Dinossauro não, terrível. É dinossauro o nome do filme. É a mesma discussão. O Yuri esqueceu de novo. Se confundiu de novo. Porque não foi... tem nada a ver com o Em Busca do Vale Cantos, não é da Disney, tá? É o dinossauro, que o dinossauro é bizarro. O Evilás gostava da animação, eu sempre achava uma merda. É, hoje em dia eu olho pra ele e eu fico nojinho, porque é muito ruim, muito ruim. Nesse ponto evoluiu pra caralho, sabe? É engraçado que a memória, nossa memória, a gente lembra muito do filme melhor do que ele na verdade é, né? O Toy Story, assim, cara, se tu pegar o Toy Story, tu vê hoje em dia, tu mas vê... Mas eu gosto, eu ainda vejo o Toy Story hoje em dia. Ele é bem cruzão, assim, ele é bem cru, a animação. Não, assim, visualmente... Bem datado pra mim. Visualmente eu acho ele bem datado, mas eu ainda... Eu acho que... Porque eu gosto muito da história, então eu ainda vejo ele de boa. A história vejo é ótima. Ele recentemente. Mas a animação... O dinossauro, por exemplo, eu gostava do dinossauro porque eu achava uma coisa incrível. Tá, o som. Não, aí você é maluco. E não é. E não é, né? Aí o filme é ruim desde sempre. Mas você é maluco. O Toy Story, eu lembrava muito o visual dele, eu puxava muito do visual do 3. Pra mim sempre foi tipo, parecido com o do 3. Mas não, ele era bem. Eu ainda assim acho que, por mais que seja, eu ainda acho que essas animações da Pixar, mesmo antigas, elas ainda têm um certo charme no visual. Porque. Se você pegar essas animações da Disney antigas, é sofrível, cara. E eu pego, por exemplo, o Monstros S.A., o primeiro, eu ainda acho muito bacana, sabe? Você vê que a Pixar evoluiu muito, mas, porra, ainda é muito, muito interessante a textura do monstro lá principal, que eu esqueci o nome, desculpa. É pra chamar do cara do olho, que é o Azowski. Sully? É o Sully, pois é. Eu ainda acho a textura muito interessante. É muito boa, muito boa. Cara, primeiro, hoje em dia eles têm consequências muito melhores. Tipo, se for comparar, por exemplo, com o Zootopia, é uma coisa absurda. O próprio segundo filme, o Monstros Universidade. O próprio Universidade dos Monstros. Mas eu ainda acho que é um filme muito interessante. Eu por exemplo, eu assisti há pouco tempo os Incríveis 2. É engraçado que, na minha cabeça, o visual dos Incríveis 1 é aquilo ali. Eu sei que se eu assistir de novo, eu vou ver que ele é bem mais cru. Mas pra mim, eu assisti o Incríveis 2, eu não vi diferença gráfica nenhum dos dois. Mas eu tenho certeza que se eu assistir o primeiro agora, eu vou ver uma diferença enorme. Mas eu acho isso louvável, sabe? Que ele mantém. A Pixar mantém a identidade do filme com evolução gráfica que você quase não percebe. Eu acho isso bacana. Mas eu acho que a gente tá muito em Disney Pixar e a gente tem que ir pra outros ramos. E aí eu vou falar da Nickelodeon. Vou trazer Nickelodeon aqui. Se você for falar desse lance do 3D, inclui aí também o Illumination. Vai ser só 3D hoje? Só 3D? Não, pô, eu tô comparando porque 3D antigo, que a gente tinha filme, assim, antigo eu digo ali dos anos 2000, dos anos 90, era principalmente Pixar e Disney. E aí você comparar com isso. Eu acho que você tá esquecendo aí que a Nickelodeon também tem filme muito bom que se chama Jimmy Neutron. Jimmy Neutron é muito bom, cara. Cara, não é. Antigo, assim. Não é bom, não. A série era mais legal que o filme. Eu o também filme acho é que a série era mais legal que o filme. Não, o filme era uma aventurona, só isso. Era um conjunto de tem a parte do passarinho que é dançar e o rabinho balançar porque acaba de nascer. Caralho, esse. Não, cara, isso não é bom, não. eu lembro até hoje, eu achei inacreditável. Ele me parece eu não muito. Não é isso aí, não. Ele me parece muito uma história da Turma da Mônica que rouba os pais e parece muito essa história. Parece mesmo. Que roubam mas, assim, os pais? Se eu for comparar pelo menos falando dos outros estúdios, Yuri, tá, que tu quer falar de outros estúdios, o próprio Illumination, sabe? Se você pegar o próprio o meu malvado favorito comparado aos estúdios antigos, é muito melhor, cara. Os filmes do Era do Gelo, que evoluíram bastante com o tempo. Todos ruins. Visual. Todos ruins. Visual. Ah, eu gosto muito do primeiro, cara. Eu detesto o primeiro todos. É excelente. Só que o primeiro, o problema é que o primeiro dele, ele tinha uma pegada, ele tinha uma lógica para aqueles personagens, aqueles animais completamente diferentes, estarem unidos para uma certa jornada. E a partir do 2, meio que eles só, já estão unidos, vão fazer qualquer merda com eles, sabe? Eu gosto, na verdade, da maioria deles, mas eu, sem dúvida, assim, em termos de história, o primeiro é o melhor, e todos os outros são mais porque eu gosto dos personagens do que a história em si é boa. Mas então, peraí. Então, Illuminations, a gente só tá falando mesmo por causa do meu malvado favorito, né? Porque não, é a única não, coisa que eu gosto. O Hotel Transilvânia. O Hotel Transilvânia não tá aqui não, hein? Não tá no perfil da ex no Google, não. Acho que não é dele, não, viu? Eu gosto muito de Sim. Não, tá, vocês vão é da Sony. Eu gosto muito de Sim. Então ele só fez mesmo o meu favorito. Que. Não é essas coisas relacionadas. Não é essas coisas. Né? Então por que ele tá falando? Caralho, coisa. Ó, eu gosto pra caralho, na verdade, do meu avô favorito. Não. E ele fez Pets, fez Sim. Só uma coisa! Ele fez Pets. E daí? Pets não é tão bom. Pets é uma merda! Sing é bom, porra. Pets é. Sing é legal. Pets é ruim, Sing é legal. Cara. Sing é legal. Não, Pets não tô falando Pets que é bom, não. Pets é chato. Ah, tá. Mas Sing é legal, mas porra. Mas o estúdio é novo, cara. O estúdio não tem 10 anos. Então, e ainda assim, tem que... como é que você fala? Você fez o meu avar favorito, mas o sucesso que ele fez com o meu avar favorito. Porque você tem que lembrar que são 3 meu Mavar favoritos e ainda tem o Minions. Não. Então. O Minions fez não é tipo. Cara, não é tipo. Tu fala é só meu Mavar favorito como se fosse um filme. Não é um filme. Minions é de são onde? 4. E Minions é de onde? São 4 filmes. Não, isso. Minions é de onde? Eu quero que você me diga. Minions é de onde? Minions é da Illumination. E aí? Que é do meu Mavar favorito, cara. Tipo, mas sim, mas são 4 é meu Mavar favorito, cara. É isso que eu tô falando. Se você contar com o Minion, são 4 filmes. Não, você tá querendo forçar muito isso aí. Não, não, eu, cara, eu assim, eu discordo completamente. A Illumination, se você não gosta do estúdio, o problema é seu. Eu não, gosto. Só que realmente, tipo, a gente falou aqui de Disney, a gente falou aqui de... Tem dois filmes que eu não gosto desse... Casa, tem dois filmes que eu não gosto da Illumination, que é o Lorax e o Pets. Todos os outros, tudo bem, é mais o meu favorito, mas eu gosto do Sing, eu gosto do Hope. Eu acho que eles têm uma... Não, e eles são novos, 10 anos. Eles são novos, cara. Comparação a Blue Sky, a Blue Sky, ela praticamente ela fez a fama dela em cima de Era do Gelo. Mas ela tem também o Rio, tem que lembrar, tem o Rio 1 e 2. Que e só ela vale. Tem... Peraí, aonde? O um é o melhor. Peraí, você tá falando de quê agora? Da Blue Sky. Blue Sky, tá. E ela tem um filme que pouca gente lembra, mas que na boa eu gosto bastante, que é o Epic. Eu acho muito maneiro, assim, a ideia, o conceito. Pensei que você ia falar do Robôs. Ela tem um Robôs, né? Robôs é bem bom. Ah, Robôs é bom. Robôs é bom. Então, assim, na época, eu acho que ele era bom, só que hoje em dia ele tá bem datado. Eu acho ele meu bosta. Ele tem o Toro Ferdinando também, novo. Esse porra, Toro Ferdinando. Eu não gosto. Vi. E ele tem um filme que eu adoro, que é o Peanuts. Peanuts também é deles. O filme. Eu gosto pra caralho, cara. Me emocionei muito. O Charlie Brown, mesmo. Charlie Brown. Não me importa. É. Só gosto do Charlie Brown, Júlio. Gosto. Charlie Brown. Ah, tá bom. Acho que pra mim, a única coisa que presta aqui. Charlie Brown. É, pra mim, acho que hoje em dia a única coisa que presta é o Charlie Brown. Eu gosto da Era do Gelo. Eu entendo que vocês não gostam e tal, mas eu gosto. Tenho preguiça da Era do Gelo. O primeiro Rio eu acho muito bom. O Rio é legal. Eu tenho preguiça de Rio também hoje em dia. Eu gosto muito de Peanuts e eu achei legal o Toro Ferdinando, sabe? Ele é muito simples, mas eu acho ele bacana. Esse eu não vi. E como eu disse, tem um Epic. Um Epic eu acho realmente muito interessante. Esse eu também não vi. Não sei qual que é esse aí, não. Epic. Eu não tô vendo no Epic aqui, não, hein? Eu tô no site oficial deles, cara. Mas o Google é que tá certo. Eu nunca vi o site que tá certo aí, não. É, porque provavelmente você tá botando no Google e não tá aparecendo, você não tá nem sequer entrando na Wikipédia deles. Mas enfim, a DreamWorks sempre foi a maior competidora que se falhou. Com certeza. DreamWorks é que... A Pixar é o Goku e a DreamWorks é o Vegeta. nunca vai ganhar. Eu diria diria que a Pixar é Pokémon e a DreamWorks é Digimon. meio FCRP mesmo. Apesar de ter sucesso como o Shrek, que eu gosto muito do 1 e do 2 e o resto nos eu fala, gosto do Gadbots. Eu gosto dos Caçadores de Trolls. Eu detesto o Gadbots. Filme. Assim, eu não tô falando do personagem em si, eu tô falando o filme específico. Eu sei, é bom. Eu tô ligado, eu detesto. Foi o primeiro filme em 3D que eu assisti na vida. Foi. Caçadores de Trolls é pra TV, Yuri. Pessoal lembra muito mais do Shrek, mas eu prefiro muito mais Como Treinar Seu Dragão. Eu gosto muito de Como Treinar Seu Dragão. Eu gosto muito. Muito, muito, de verdade. Assim, o 1 e o 2 eu acho excelentes. E gosto muito também de Mega Man. Gosto muito de Mega Man. Kung Fu Panda é muito bacana. Eu acho bacana o primeiro. O segundo e o terceiro. Eu acho o terceiro muito maneiro, cara. O terceiro é muito maneiro também. Eu gosto muito do terceiro. Cara. Eu, sinceramente, eu acho o segundo e o terceiro, eles parecem filme direto pra DVD. Eles não parecem. Eu acho que o terceiro não. O terceiro ele tem Eu não sei se muito disso, porque eu vi ele duas vezes e uma das vezes foi em IMAX, mas eu acho. Visualmente, sim, ele é muito superior aos outros. E eu gosto muito, sabe? A conclusão, eu acho que ele é uma excelente conclusão pra trilogia. O segundo eu concordo que ele parece um filme de DVD. Ele parece um filmão de DVD, eu não gosto. Eu gosto do A Lenda dos Guardiões, que eu não dava nada pra esse filme, quando eu assisti eu gostei. Não, é Lenda dos Guardiões? Não é Lenda dos Guardiões, não. É a Origem dos Guardiões. Brasil... Lenda dos Guardiões é da Coruja. A Lenda dos Guardiões é da Coruja. Também é legal, inclusive. Mas é a Origem dos Guardiões. A Origem, então pronto. A Origem das Corujas é merda. Das Corujas é merda. Rise Guardians. Eu gosto da Coruja. A Origem dos Guardiões é um filme que eu não dava porra nenhuma e achei legal. Pois é isso. Eu também não dava porra nenhuma pra ele. É maneiro. Eu achei legal. Eu gosto de Madagascar 1. Os outros... Eu gosto do 3. Eu não gosto do 1 nem do 2. Eu gosto do 3. Não, assim, vamos chegar no consenso. O 3 eu acho ok. Vamos falar sério aqui. A DreamWorks, ela geralmente erra em tudo em quase tudo que ela coloca 2 ou 3. Ela só acerta em Kung Fu Panda, que o 3 é bom, e em Como Treinar Seu Dragão. Não, eu gosto de Shrek 2. Shrek 2 é legal. Shrek 2 é muito bom. Pra mim, o 2 é queda já. Não, pra mim, o 2 é queda já. Pra mim, é o melhor de todos. Eu acho o Shrek 2 melhor que o 1. Pois é. É bem melhor que o 1. Eu prefiro o 1 ainda. Acho que o 1 é melhor pra mim. Eu acho melhor o Shrek 2. O Shrek 2 tem o gato de botas e tem aquela transformação dele em humano. Eu acho que muda o filme tão bem, cara, que eu gosto muito. E, cara, tem um filme que eles pouco falam deles, que é o Megamente. Eu gosto muito. Sim, o Megamente, eu falei agora, né? Gosto muito de Megamente. Também gosto bastante. E o filme de animação que eu mais detesto de todos os tempos, que é o Formiguinhas. Formiguinhas? Porque Formiguinhas é uma merda. Eu acho o Simba a pior deles. Mas o Formiguinhas e o Espanta Tubarões é a prova que a... O Espanta Tubarões é foda porque, assim, os dois, eles claramente foram feitos pra disputar com filmes da Pixar. O primeiro não é a melhor cor do mundo, que é o Vida de Inseto, mas é muito melhor que Formiguinhas. E o segundo é excelente, que é o Procurando Nemo. E aí, esses dois filmes são a prova que, pra mim, a DreamWorks sempre vai ser a série B das animações. A série B. E não importa quantos filmes bons eles façam, por causa desses dois filmes, eles sempre vão ser a série B pra mim. Mas o Espanta Tubarões, o Peixe Will Smith e o Peixe Angelina Jolie, vai tomar no cu, né, gente? Vai se fuder. Vai se fuder muito. Eu gosto dos dois de massinha, vamos dizer assim, deles, né? Eu sei que você não curte tanto esses filmes assim. Ah, os por mas eu gosto tanto do Fuga das Galinhas quanto do Wallace e Gromit, né? Como eu falei, pra mim, a DreamWorks, ela geralmente acerta nos primeiros filmes. Só que a mania dos filmes dele não tem continuação, sabe? O que tem continuação é Madagascar, Kung Fu Panda, o Dragão, o Como Treinar Seu Dragão e Shrek, são esses quatro. Deixa eu ver aqui. O resto não tem continuação. O que me decepcionou que eu gosto muito dos Croods também. Que eu gosto muito do trailer é o Trolls. Eu gosto muito do trailer do Trolls. Cara, mas esse filme é horrível. O filme é uma bosta. Uma bosta, mas não é da DreamWorks, não. Não sei de quem é, eu sei que é animação. Eu acho que o Trolls é da DreamWorks, o Trolls. Não é não. Não é não. É sim, eu tô aqui, eu tô vendo. DreamWorks em cima. Não é. Erro meu. Não, assim, a DreamWorks tem dois filmes que eles lançaram em seguida que são péssimos. Que é o Trolls e o Boss Baby, né? Que Boss Baby é terrível, terrível. Ninguém merece essa porra desse filme. Esse filme é uma bosta. Inacreditável. Eu não vi o Capitão Cueca, que foi o último filme que eles lançaram. Não vi também. Mas... O Capitão Cueca não é aquele da rádio, não, né? Rádio? É porque tem o Capitão Cueca dos programas da rádio. Provavelmente não, é Homem Cueca, é outra coisa. Que é meio absurdo ser aquele da rádio. Ah, tá. Mas enfim, tem mais animação aí que vocês estão pensando aí? Não sei se esse era o tema, mas. Se você quiser algo bem diferente, tem um Laika, né? Que é especialista em fazer aquelas animações um pouco mais experimentais e. Por exemplo, ela fez o Paranorman. Ela que fez o Cubo, que é excelente. Não conheço. E ela meio que resgatou, né? Uma coisa que meio que tinha parado. Porque esses filmes assim mais diferentes, com estilos mais diferentes. O Cubo é o Cubo e as Cordas Mágicas? É, o Cubo e as Cordas Mágicas. Eu gosto da animação, mas eu não gosto da história, não. O Laika é um estúdio maneiro, ele já fez Coraline. Eu gosto muito de Box Trolls. Acho que eu gosto de quase tudo deles, cara. Eu gosto de Box Trolls, eu gosto de Cubo, eu gosto de Paranorma. Gosto de Moonwalker, gosto de Moonwalker. Coraline é um que eu demorei muito pra gostar. Esse eu não assisti. Moonwalker é muito bom, Moonwalker. Coraline é baseado no livro do Stephen King. É? Foi o primeiro, acho que é o primeiro deles, inclusive, Coraline. Ele é bem famoso, é estranho até vocês não conhecerem, mas tudo bem. Não, conheço. Já no livro do Steven? É que esse tipo de estética nunca me atraiu. Será que é a história original do Neil Gaiman? Tipo não, é do New Gamer, né? Pronto, baseado no New Gamer. Tipo de estética, ah, tipo Noiva Cadáver, Coraline, Stranger de Jack, eu não me atrai, eu não tenho vontade de assistir. Ah, eu gosto bastante. Ah, eu gosto. Eles fazem ótimos trabalhos com stop motion. Não, eu, por exemplo, Stranger de Jack não é stop motion, é animação, não é? Alguma animação, coisa. Né? É animação. Mas nunca me importo, assim. É um stop motion com animação, né? É um motion com animação, eu acho, mas... Por exemplo, o cubo, eu acho inacreditável como eles fazem, porque você olha pro cubo e, tipo, por mais que você... Não parece. Veja não que parece. É um teatro de bonecos, ainda assim parece ser animação. E aí você vê um make-off deles, você vê que não é? E você fica, caralho? Eu não percebi. Eu não sei o que acontece. Eu não percebi que era stop motion, não, cara. A qualidade do o cubo, eu acho inacreditável, sabe? A animação, assim. Você vê ele funcionando, assim, assistindo o filme. E você vê o making-off e você diz, não, os caras não fizeram isso. Não, tipo, eu tava vendo o cubo, aí eu assisti o filme inteiro. Filme maneiro, tal, não sei o quê. Só que aí, quando vai pro final, e aí mostra, como o Igor falou, o making-off, e aí já começa com a cena da caveira gigante... E aí você fica, eles montaram um boneco da caveira, que maneiro, né, tal. Só que não, aí depois mostra aqui o filme todo, eu fiquei, caralho, mentira. E aí, muito foda. Eu devo ter sido morto por alguém que fazia stop motion, assim, porque eu não consigo, eu não sei o que que é, eu simplesmente não consigo, não me desce. Filme stop motion. Eu vou te falar que pena. Olhando coisas assim, só agora que eu percebi que o Frank Winnie é da Disney... Quem? Frank Winnie. Esse eu não assisti. Não vi, não. Pô, vocês não assistem filme de animação mesmo, não, né? Eu não gosto. É um filme do Tim Burton. Puta, aí fodeu. Aí que eu não vejo mesmo. É um filme de animação do Tim Burton. Frank Winnie. Alguém de vocês tem alguma animação que é tipo... Ah, nossa. Você tem tudo pra você não gostar e você gosta. Por exemplo, eu tenho um filme que eu só fui ver na Globo. Acho que tem a Origem dos Guardiões. Eu só fui ver na Globo, que é o A Casa Monstro. A Casa Monstro. A Casa Monstro é um filme que é bom, parece bobíssimo, assim. É bobíssimo e eu adoro. E passar na Globo sempre assisto. Cara, não sei. É porque eu gosto muito de filme de animação, sabe? Geralmente é muito difícil um filme de animação. Eu não gostar de nada de um filme de animação que eu assisti. E os que me decepcionam foda. Tipo The Lorax, que, cara, é um filme. É horrível, musical e tal. Assim, a DreamWorks musical não dá certo. Só queria dizer isso. É do Lorax, não é do. O Lorax é da DreamWorks. É da Animation, cara. É da Illumination? É isso. Ele tem todo o visual do meu malvado favorito, pô. Só se eu tiver confundido. O Lorax, eu gosto muito do visual. Não, quando eu vi o trailer, quando eu vi o visual, quando eu vi ele funcionando, é da Illumination. Eu achei ele muito bonito, eu achei muito interessante. Só que você assistindo o filme, ele é tão chato. É inacreditavelmente chato. Pra mim, ele é muito pior que Trolls. Uhum. É inacreditavelmente chato pra mim. Eu tô vendo aqui que o A Casa Monstro, ele foi feito pela Image Movers, que fez mesma empresa que fez Beowulf. Fez, eu não gosto. Fez Os Fantasmas de Scrooge, que eu gosto. Fantasmas de Scrooge é bom. É aquele com o Jim Carrey? É aquele com o Jim Carrey. É ok. É, apesar que eles são muito empresa contratada, então geralmente, como por exemplo, os Fantasmas de Scrooge é da Disney. Aí vem também o Marte Precisa de Mães, né? Que é uma bosta. Mas... Marte Precisa de Mães. É uma bosta. É, ele não é muito bom, não. Tem uma linha de filmes desses espaciais que eles brincam com... Ou com o marciano vindo pra Terra, ou com pessoa indo pra Marte, pra outros planetas. Que eles nunca se dão muito bem, né? Pois é, o Rosa, sei lá, é Rosa, X, né? Alguma coisa assim também. que é num astronauta da Terra que vai parar no outro planeta e tal, e você vê pela visão dos outros caras, como se os outros caras, como os outros tivessem sendo invadidos. Tem um recente até, eu acho que é da DreamWorks mesmo, que é o De Volta Vindo Pra Casa, que é do alienígena que cai na Terra e encontra uma garotinha. Eles nunca vão muito além, sabe? É meio... Não, na verdade, a garotinha que vai pra outro planeta, cara. Não, é, não, mas nesse que eu tô falando ao contrário. É o negócio que vem pra... Ah, é? Que... É o que da DreamWorks é... É, senão cada um na sua casa. É a garotinha que vai pra outro planeta. Vocês falaram... Eu acho que os bichos vêm pra Terra e eles... Meio que tomam a Terra, só que a garotinha fica amiga de um dos bichos. Acho que sim. Vocês falaram do Beowulf, eu lembrei de outro que é de um tipo de filme que eu detesto, que é filme de Natal, que é o Expresso Polar. Eu detesto Expresso Polar. Expresso Polar, ele tá mais... Também é da Ilha de Movers. Também é da Ilha de Movers. O Scrooge também é da Ilha de Natal. Eu detesto esse tipo de filme, assim, a magia do Natal, olha, tem o Papai Noel de verdade, vamos lá ver o Papai Noel, nossa, como eu detesto. Eu não sei, eu gosto, tem um que eu gosto muito, cara, que eu até já fiz um podcast sobre ele, acho que é o Presente Natal, é alguma coisa assim, deixa eu ver se eu pego aqui, mas é... Que todo mundo falava desse... Natal, esse é meu... É porque o problema desse de Natal pra mim é que ele sempre parece meio que filme B, sabe? Sempre parece um filme de propaganda. É o Natal dos Estados Unidos. É Natal com presente, é Natal... Sim, o que eu tava pensando era Operação Presente. Natal que a família se reúne, todo mundo é feliz, sabe? Eu não gosto. Eu não sei. Eu lembro que falavam tanto esse filme por causa do Tom Hanks, porque tem o Tom Hanks animado e é parecidíssimo. É porque esse com o Tom Expresso, Hanks. Eu não gosto muito desse estilo de animação meio realista, sabe? Eu tava falando, o Scrooge ele tem isso, eu não consigo curtir tanto, acho que por causa disso. Mas o Beowulf eu não consigo gostar também. Eu acho bem. Ele tem que ser parecido, mas ele é bem mal feitão, assim. Bem mal feitão. Muito ruimzinho. E eu não consigo achar a lenda de Beowulf interessante, sabe? Então... O Beowulf, pra mim, eu não gosto. Eu gosto... Os que eu gosto são o Scrooge mesmo, que eu já falei aqui, e o... Acho que só o Scrooge, acho que é um pouco mais realista, mas é porque ele também muda um pouco, emula. Eu acho que eu só gosto do Tintin, do Spielberg. Eu gosto do Tintin, mas não gosto tanto assim. É porque o Tintin, ele assim, emula, eu não, né? Gosto tanto assim, mas... Eu acho ele ok. Também. Eu gostaria de ter um segundo filme, porque eu acho que o primeiro foi muito de origem. É origem. O segundo poderia ser um melhor, mas não sei. Exato. Se vai sair algum dia. Exato, também concordo com isso. Então vamos rapidinho pra finalizar logo. O preferido por estúdio? Preferido por estúdio. Então vamos desses aí que a gente falou, né? Então, Disney. O meu preferido é... Puta, é que eu ia falar da Pixar. Eu vou separar a Pixar da Disney. Não, Pixar e Disney tem que separar. Vamos separar os dois? Ou acho que o da Disney é Aladdin, o meu preferido. Eu acho que pra mim é Bernardo e Bianca. Quem é Bernardo e Bianca? Qual que é esse filme? É dos ratinhos. Caraca, eu nunca vi esse filme. Eu não lembro esse filme dele, sabe? Sinceramente, eu não sei. Não sei qual eu vi, filme. Mas eu não lembro muito, assim, eu não me importei muito, provavelmente. Eu tinha a fita dele, eu ficava assistindo direto, eu gostava muito. Talvez por isso você gostasse. O Aladdin, eu não sei se é muita nostalgia, mas é que eu gosto muito de ver tanto dublado, que eu adoro o dublador do Robin Williams, quanto o próprio ver o Robin Williams dublando, fazendo, e eu gosto muito do Aladdin e da Jasmine, eu gosto do casal. É maneiro. Dublado, pra mim, o que fica melhor dublado é só o Mowgli mesmo. Assim. Mas o... Meu preferido da Disney, cara, é porque vale animação com ser humano? Animação com ser humano? O que é isso? É aqueles que juntam animação, mas com live action. Vale? Qual que é? É Uma Cilada pra Roger Rabbit. Não. Aí é quase todo mundo ser humano. Eu acho que é mais filme do que animação. E na verdade, não é Disney, cara. Você tá louco. Ele é Disney. Roger Rabbit. Ele é Disney. Cara, mas tem o Frazine. O Frazine é da Warner. Não faz sentido. Eu sei, mas o filme é da Disney. Daí, aí não tem eles. Mas o filme é da Disney. Warner e Disney, não faz sentido. Não sei, mas eu considero um filme mais um filme do que animado. Sinceramente. Eu digo logo que você tá errado. Não faz sentido. Tudo bem, cara. Posso, não pode fazer sentido. Troca o filme aí, Vlad. Isso aí não vale, não. É, vale não. Cara, foda. É porque tem muitos aspectos pra ver. Eu acho que fica sendo Mulan, mas por causa da história. Assim, por causa da história eu gosto mais de Mulan. O da DreamWorks, eu acho que o melhor deles é Shrek 2. Eu acho que é melhor. Eu jurava filme de que comédia, ele tinha pra agora. Melhor musical e melhor história pra mim. Eu acho Shrek 2 completo, assim, eu adoro muito. Eu acho que DreamWorks, pra mim, vai pra Como Treinar o Seu Dragão. O 2. Eu gosto muito de como eles tratam a mitologia nórdica junto com os dragões e como eles juntam, fazem lá. O quão engenhoso lá o soluço e tal. Acho maneiro. Cara, DreamWorks. Vou te falar que por causa de todo a parte visual, porque eu nunca fui, eu sempre achei as histórias de DreamWorks meio fracas, sabe, mas eu acho que eles ganham muito no visual e nas piadas, então acho que pra mim é o Kung Fu Panda 3. Boa, Kung Fu Panda 3 também é muito bom. É, tá entre Kung Fu Panda e Croods, eu acho, nos projetos. A parte dele no mundo espiritual é impressionante. Eu acho maravilhosa a cena dele, da luta do mestre tartaruga lá contra o inimigo, é maravilhosa. Sim, muito bom mesmo. Já a Pixar, a Pixar é um pouco mais difícil. Deixa a Pixar por último. Então Illumination. Meu malvado favorito. É o que tem. Ai, chega, não tem nem graça. É o que tem. Então, Yuri. Meu malvado favorito. Eu tenho, Vlad. O meu preferido. Cara, é foda. Assim, só tem meu malvado favorito, caralho. Eu vou ficar com o Sing. Eu acho o Sing mais divertido. É porque eu gosto muito. É porque assim, os personagens do meu malvado favorito, eles são mais marcantes pra mim. Mas se eu for pegar o filme em separado, eu acho que o Sing é um filme que eu me diverti eu mais. Acho o Sing... E eu esperava que fosse uma merda. E eu acho ele bem... O Sing é um musicalzão. Ele é bem divertido, mas ele é um musicalzão. Assim. Ele só é pra um ver musicalzão. Pra mim é qualquer coisa. Nem musical gosto... bom, é. Eu gosto muito do meu malvado favorito 1. O 2 é muito triste porque ele se perde. Eu gosto dos três. O 2 ele se perde com os Minions, porque eles ficaram inibriados com o poder do Minions. Tinha muito Minion naquele filme. Por exemplo, o 3, acho que o problema do 3 é o vilão. Porque assim, eles acho que perceberam um pouquinho, os Minions eles são meio colocados de lado, né? Eles estão uma piada, mas eles, inclusive, eles ficam a maior parte do tempo. Sim, eles longe do principal. Literalmente como coadjuvantes, né? Longe do grupo principal. Sim. Só que o vilão é muito exagerado. O meu problema com o terceiro é porque tudo parece a mesma coisa. O Groot se casou e deu um time skip, mas continua a mesma coisa. O personagem continua a mesma coisa. Ele não muda, ele não evoluiu como personagem. Ele se casou, ele virou do bem e pra mim parece o mesmo personagem. Ah, mas eu não acho que tipo, as menininhas mudam tão rápido assim. Porque a impressão que dá é tipo, não passou tanto tempo, sabe? As menininhas continuam a mesma coisa. Então, eu queria que, como uma continuação, passasse. Tipo, não ter passado muito tempo faz sentido pra mim. Assim, eu não consigo ver isso como uma crítica. Pra mim parece só mais do mesmo. Eu queria que, como uma continuação, ele evoluísse alguma coisa. Eu acho que o meu problema é o vilão. Porque assim, eu acho que o personagem, o Gru em si, ele. Porque o terceiro filme é muito sobre o dilema, né? Do dele em ser um herói ou ser um vilão. É. Então, eu gosto dessa dualidade, o lance do irmão dele e tal. Meu problema mesmo é o vilão, que o vilão é meio bosta. Mas... Eu acho o irmão também bem bosta dele. É, o irmão dele é bem... Eu acho que o irmão dele evolui também. Eu acho que no final fica mais legal. É porque eu já vi 1 milhão de vezes aquele tipo de evolução em filme. Não, assim, não é nada incrível, assim, nada que vai mudar a sua visão, vai ser uma nova história. Mas o Wolverine não é isso, não é sobre isso, né? Eu queria que passasse um time skip aí. Eu acho que a parada do Wolverine, o primeiro ser melhor, é muito porque o primeiro eu acho que é muito mais sobre família, sabe? É sobre um cara que não se liga a ninguém, tendo que lidar com uma família que apareceu do nada, e sobre aquelas crianças que não tinham, que ficavam o tempo todo sem pai, sem assim, só tinham elas próprias, ter finalmente uma figura paterna. Eu vejo que no 1 ele evoluiu, e aí ele chegou no fim da sua evolução e teve o 2 e o 3. Não tem mais nada pra falar sobre isso. Pois é, eu concordo com você. Esse é o meu problema. Eu queria que, por exemplo, tivesse um time skip, e as menininhas tivessem um papel mais importante. Eu acho que o time skip faria bem, por exemplo, pra meu avô favorito. E o 2 é por causa dos Minions, que realmente acho que é demais. Eles fizeram muito sucesso com os Minions e... fizeram um filme, né? Eles botaram Minion e Minion pra caralho. E eles fizeram um filme de Minions, né? É raptado e viram Minion do mal e é Minion pra todo lado. Eu detesto. Mas sabe o que é isso, cara? É culpa do Facebook. Isso é tudo culpa do Facebook. Isso, né? E as frases do Chapolin com uma imagem totalmente nada a ver com a frase que tá passando. Sim, sim. Só isso. Fora. Pro próximo. Próximo é o qual? Que não tem, acho que não tem Eita. Mais tudo. Tem a Sony e por último a Pixar. Ah, Sony, a gente nem falou sobre a Sony, é verdade. Eu falei rapidinho. Qual que é a Sony? Eu não lembro dos filmes da Sony, não. Deixa eu ver aqui, Sony Animação. Sony Animation é a do Hotel Transilvânia. Então, Hotel Transilvânia. É isso, né? Acabou. Acho que eu não vi Hotel Transilvânia. Sério? Pô, agora eu não vi, não. Acho que não. Eu acho ele um filme ok. Eu não acho ele maravilhoso. Eu acho que... Não, maravilhoso não é. Mas eu acho que ele é um filme que ele tem muita personalidade, assim. A Sony, ela costuma fazer filmes bem merdas. Bem merdas mesmo. A Sony, pra dar alguns exemplos, né? Ele tem aquele Surf's Up, que é dos pinguins. Nossa! Acabou a Sony. Não quero mais falar da Sony. Vai tomar no cu. Ó, tá dando onda essa bosta? Aquele do pinguim com o terno de frango? Eu juro por Deus que eu queria matar a pessoa que fez o filme. Eu detesto esse filme. Eu odeio esse filme. Ele tá chovendo hambúrguer, cara. Nossa, cara. Porque eu gosto do 2. Ele fez emojis. Ah, não. Aí ele tem o Smurfs, e o 3, que é o único que é de animação de verdade. Ele tem o bicho vai pegar até o 4. Pula, Sony. Porra, o bicho vai pegar, é ruim mesmo. É o Transilvânia. Acabou o Transilvânia. Sony. Tudo que vocês falaram fora do Transilvânia são terríveis, cara. Tudo. Eu não tenho nada pra falar. Tipo, eu realmente não acho nenhum desses bom. Eu não vi outra Transilvânia. Ah, Transilvânia, eu acho bom. O Hotel Transilvânia, você gosta do filme da Adam Sandler? Ah, eu gosto. Então, é um filme da Adam Sandler. Basicamente. Só não tem um filme bom da Adam Sandler. Só não tem o Rob Schneider. Tipo... Eu não sei se o Rob Schneider tá em algum personagem ali, mas não tem. Deve ser o Lobo. Porque ele... É um filme bom da Adam Sandler, então é um reino sobre mim e animação. Então, porque ele pega todos aqueles medalhões do filme do Adam Sandler. O Adam Sandler é o cara, as confusões vão estar em torno do Adam Sandler. Tem um amigo dele que é esquisito, e ele faz piada sempre em cima do amigo esquisito. Mas eu sabe por que ele é um filme bom do Adam Sandler? É por um simples motivo. E eu não tô falando só o fato de não ter o Adam Sandler como personagem ali. Porque o roteiro é feito por ele. O personagem do Adam Sandler, que é o principal, né, o Drácula, ele não parece estar de saco cheio de estar fazendo filme. O problema do filme não, ele tá de saco claramente cheio, ele tá todo filme. Ele claramente... Não, mas ele... Mas o personagem, ele não parece estar de saco cheio. Ele tá com raiva, tá irritado e tal. Mas o Adam Sandler, você vê qualquer filme do Adam Sandler, acho que ele depois do... Little Nick, se duvidar. Todos os filmes dele... Parece que ele não queria estar fazendo aquilo, ele só tá fazendo... Eu acho que depois do clique, cara. Que no clique ele queria estar fazendo. Aí depois do clique ele percebeu que ele podia estar fazendo alguma coisa melhor, e ele sempre tá naquele roteiro merda. O que eu gosto do Hotel Transilvânia, como sendo um filme da Adam Sandler, é que por ser uma animação, as imbecilidades dos filmes da Adam Sandler caem melhor pra mim do que pessoas interpretando do jeito que eles interpretam. Ah, cara, eu tô vendo aqui que eu acho que O Hotel Transilvânia só é bom mesmo por causa do diretor dele, que é o Tartakovsky, hein? Porque o Tartakovsky, ou o currículo do cara, Samurai Jack, Dexter, o cara é bom, hein? Star Wars é, aqui. Mas assim, é a grande parada dele, é como o meu mangá favorito 1, sabe? São os personagens que são carismáticos. E ele não tem nenhum, não tem Minions, né? Ele não tem Minions. Mas o... É a grande parada, porque assim, a história é totalmente genérica, sabe? Sim, sim. É um hotel de monstros que um cara, um humano, vai aparecer lá e mudar a vida do hotel. E aí a garota, filha do Drácula, se apaixona por ele. Basicamente isso. Mas eu gosto dos dois, quero ver o 3, inclusive. Eu gosto dos dois também. Eu gosto por causa do garotinho. Uhum. Eu gosto muito do filho dele, do filho da Mavis com o cara lá. Mas vamos lá, Pixar. A gente tá pensando. Qual é a Pixar? Aí, Pixar, hein? Pixar pra é bom, mim, hein? Claro, pra mim. Assim, pra mim tem muitos filmes. Tem alguns filmes que eu gosto pra caralho, mas tem um filme que, desde que ele saiu, pra mim, ele é o melhor filme que eu vi da Pixar. Que pra mim é o Up. É também. Não, pra mim. É Up? Não. Up, pra mim é Up. Nossa, não. Pra mim é Up. Up e Otis Aventuras ainda é o filme que vai. E é o filme que tem a música que toda vez que eu escuto a música eu me emociono. O Up tem a melhor cena. Aqueles 10 minutos iniciais de filme são os 10 minutos. É muito bom. Que eu chorei no cinema. Eu chorei. Mas é só isso. Mas teve um. Ah, eu acho o filme todo excelente. O filme é. Eu gosto. Divertido. É o meu filme. Aí tá divertido, mas excelente. Eu acho excelente. Assim, é o meu excelente, só 10 primeiros. É o meu filme preferido da Pixar. O resto é só divertidinho em Sessão da Tarde. Tá, divertidinho não. Aí é maldade. Divertidinho em Sessão da Tarde. Vocês estão errados, mas enfim. Vai lá, fala vocês aí. Cada um tem o seu gosto. Então é fala aí, filme. Yuri. Tô esperando. O meu... É... O meu, pra mim, é o Viva, cara. Ele me pegou muito pesado. Isso aí eu não vi. O quê? Viva, a vida é uma festa. Sério? Caralho! Esse é o nome. Yuri tá estranho. Você tá errado. Não, eu vou dizer que é por causa de excelência, nem nada assim. É só que, pra mim, ele bateu muito perto de casa. Então. Você tem uma caveira no armário, Yuri? Cara, não, eu acabei o filme destruído, cara. Eu acabei o filme destruído e é isso aí. Esse eu não vi e eu não posso falar, não posso opinar. É o Coco, só pra avisar, tá? Não é Viva não, não, não é tudo bem. Ah, é? Ah, então foda-se, Viva, Viva da Festa. É, Coco é qual? Coco não é da Pixar não, né? Coco é da Pixar. É Coco. Ah, então é Coco, pronto. É, eu tô falando isso, o nome do filme é Coco, a Vida é uma Festa. Ah, então é Coco. Viva. O meu é porque... É, só se for no Brasil, não, gente, mas o nome do original é Coco. O meu preferido é o Toy Story 3. Porque o primeiro Toy Story eu vi quando era moleque. Eu vi quando era pequeno. O problema do Toy Story é que tem esse lance da evolução, sabe? Eu adoro Toy Story, eu me emocionei pra caralho com o final do Toy Story 3. Mas se você pegar o Toy Story 3 separado, como um filme solo, ou se você pegar o Toy Story 3, mesmo que você veja os três filmes em seguida, mas você não teve aquela experiência de você era criança, igual o Andy, na época que saiu o primeiro. Aí saiu o segundo, você tava já meio que deixando os brinquedos. E aí teve o terceiro. Eu acho que ele é um filme bom, mas não é. Ele perde muito, cara. Ele perde muito, mas a minha experiência é exatamente essa que você falou. Que é a minha experiência também. Pra mim, a última. Enquanto o Up tem a melhor primeira cena, pra mim o Toy Story 3 tem a melhor última cena. Quando o Andy brinca com os brinquedos e a personalidade que o Andy dá para os brinquedos na brincadeira é exatamente a personalidade deles, e para mim é perfeito, é aquilo. E, eu concordo. E se desse para a gente tacar uma coisa da Pixar, vocês tacariam quais? O quê? Desculpa, é não vi. Pixar é foda. A outra da Pixar? Mais dois só: o Ali e Ratatouille. Ah, olha aí, boa. Pra mim é o Ali e Inside Out. Uhum. É, eu ia falar Inside Out e. Pra mim é o Ali e Inside Out. Pra mim é o top 3 da Pixar, Up, o Ali e Inside Out. Eu acho que Inside Out. O Ali, por ser um filme quase mudo, por quase o filme inteiro. E passar tudo que precisa é impressionante, é verdade. É incrível. Em um filme quase inteiro ser ele mudo. Só no finalzinho, assim, ter a conversa com os humanos e tudo mais. E a cena pós-crédito é muito legal também. A cena pós-crédito não, né? Todos os créditos, que é sim. As pessoas colonizando a Terra, eu acho maravilhoso. Eu acho que eu vou de Inside Out ali. E eu gosto muito de Ratatouille. Eu gosto muito. Não tem como explicar. Eu acho gosto o Ratatouille muito, um filme muito ok, sabe? Assim. Eu acho que Ratatouille vem logo depois desse meu top 3 aí. Depois desse meu top 3 vem o Toy Story 3 e depois o Incríveis 1. Depois do meu top, desse top depois... 3 vem Carros. Carros 2. Não, tem Procurando Nemo também, né? Procurando Nemo é o Sermão 4, na verdade. Procurando Nemo também eu gosto pra caramba. Os dois, tanto Procurando Nemo quanto o Procurando Dory, eu gosto muito dos dois. Eu paro pra pensar, eu gosto de Incríveis, mas eu não boto ele tanto top pra cima, não. Pra verdade. Eu gosto do filme, mas eu não acho ele incrível. Não, ele é meu top 6 da Pixar, assim. Eu gosto muito de Incríveis. Eu não consigo. Outras histórias da Disney. Eu não sei, Ratatouille pra mim, ele é um filme muito ok só, sabe? Eu acho, gosto, mas tá muito bonito. Eu não acho ele tão espetacular assim, sabe? Ratatouille também, eu acho muito divertido, mas ele não é... Jogaria no Kingdom Hearts, só invocaria o carinha do Ratatouille no Kingdom Hearts 3, é isso. Estaria satisfeito. Mas enfim, é isso, né, esse foi o podcast sobre cinema de animação dos últimos anos, aqui no Ocidente. Duvido que esse era o tema que o Vlas queria no começo, mas foda-se, ninguém entendeu. Então... Era mais ou menos isso mesmo, era mais ou menos isso mesmo. Era porque era pra aproveitar que a gente ia falar de Incríveis 2. Porque como eu não tenho criatividade, então meus temas na semana são sempre baseados nisso. Só que se eu fizesse um tema sobre o Homem-Formiga e a Vespa, o Luke ia me matar. Então, eu ia mandar você pro inferno. Eu ia sair do podcast. Não, tipo, o Evlásio falou umas 4 vezes aí do Illumination, só que ele não tinha percebido que era o Illumination era só meu lado favorito. Né? Então... Eu vou. Não vou brigar com o Yuri mais. Você não pode cortar essa parte mais, porque é o Yuri que edita. É, minha preguiça é. Esse meu problema é esse. Enfim, vamos para as coisas que a gente consumiu. Vamos lá. Luke, mais pra você. Você pode aproveitar se tem alguma coisa antiga que você acha que quer falar ainda, que você não falou nos casos passados. Então, Pokémon, eu só quero comentar realmente. Pokémon é uma decepção. Pokémon é um jogo muito fácil. Pokémon precisa seriamente. Tinha umas novas medidas. Pra mim, botar uma dificuldade maior. Mudar algumas questões do mundo e tudo mais. Que o novo Pokémon, Pokémon Go Pikachu aí, ele não vai ser, né? Vai ser um bem mais casual. Não, vai ser bem mais casual. Você quer Pokémon difícil, joga nos Lock Mode. Eu detesto esse tipo de coisa. Eu tenho que me inventar dentro do jogo pra ficar ele difícil. Não, o jogo tem que ter essa dificuldade. Pra mim isso não vale, mas só que eu gosto muito das versões de fãs. Cada nova notícia do Pokémon Let's Go aí, eu fico cada vez mais desanimado com esse jogo. Eu quero jogar esse jogo. E, por exemplo, versão de fã, eu acho que é uma das melhores coisas que tem na comunidade Pokémon. Porque tem algumas que são muito bem feitas e tem essa questão de dificuldade... Eu não me empolgo também não, porque eu sempre acho que eu tô jogando uma coisa que eu tô perdendo meu tempo jogando. Pois certo? É. Aí, eu vou aprender golpe do Pokémon tóxico, não sei qual, que nunca vai entrar no jogo. Eu não me empolgo. mas respeito. Pokémon Ultra Sun Moon, eu comprei animadaço querendo jogar e eu só saí desanimado dele. Ele foi um Pokémon que desanimou muita gente também, né? É porque tem um negócio, o pessoal tava com os ânimos muito em cima, pensando que ia ser algo muito foda, mas não, é só mais um Pokémon, cara. Falando de algo muito foda que eu queria que fosse muito em cima, Incríveis 2. Eu achei que ia ser um filme incrível, mudaria a minha vida. Eu gosto muito. Eu achei só a repetição do primeiro, mudando um pouquinho o tema. E é a mesma coisa do meu Malvado Favorito 2. 2 e 3, eu queria um time skip pra aprofundar mais. Mas ele claramente não é um time skip, tanto que ele começa na cena final do primeiro filme. Então, ele não é um time skip. Ele não teve nenhum. Ele é uma continuação direta, não é um time skip. Ele é literalmente uma continuação direta. Então, é só pegar o primeiro filme e fazer um filme de 3 horas. Meu único problema com os Incríveis 2 é que o escavador tá salvo, tá solto. Não, cara, o meu problema é que... Eles têm que pegar o escavador. Eu não vi evolução nenhuma. É assim, pronto, no pra filme. Dizer que eu tenho uma coisa que eu não gosto do filme, que eu admito, que eu acho ele fraco, é que ele é muito previsível. O vilão é muito, muito previsível. Primeira vez que apareceu o vilão, eu falei, é esse aí. É esse, garota. Olha o spoiler. Spoiler. Tá, É porque eu não vi não, meu irmão. Mas eu gosto, uma coisa que você disse que não gostou, eu gostei muito dos novos heróis. Não sei se foi tu, se foi não, um vídeo, não falei isso não. Não, foi outro vídeo, então foi um vídeo que eu vi. Eu gosto muito dos novos heróis. Eu gosto da menina fã e tudo mais. Mas eu gosto de mostrar o quão diferente é, sabe, os três principais, né? A Mulher Elástico. Principais falando dos heróis, né? O Elástico, o Senhor Incrível e o Gelado. O como, tipo, o fato deles serem profissionais, que trabalhavam muito tempo, o como eles sabem usar os poderes deles muito melhor do que os novatos. Porque, assim, se você for pensar, se você pensar só no nível de poder, tem uns novatos ali que tem poderes fodas pra caralho. Eu acho, pelo menos, né? Só que eles não sabem usar tão bem. E aquela a cena da perseguição da mulher Elástico lá no trilho do trem, eu acho muito boa, cara. Eu acho a cena de ação ótima, mas por exemplo, como eu falei no meu maior favorito 3, no primeiro filme, Os Incríveis, pra mim os personagens, eles chegam, eles evoluem, começam num ponto, evoluem pra outro, a família se une, a família se aceita como são, eles vão ser uma equipe e tudo mais. É, no segundo filme, tudo é quebrado. Tudo volta pra parte da família tá agindo sozinha, o outro não tá aceitando muito bem, e a família tá separada pra no final elas se unirem de novo. É, enfim, que bosta. Eu concordo com você, eu acho que esse é o problema. Talvez o grande problema é que eles mantiveram a ideia geral do primeiro plot, né? Que os heróis estavam perdidos, e aí teve um lance lá com o Senhor Incrível, que meio que as pessoas começaram a gostar dos heróis no final. Só que nesse filme, eles quebram isso logo no começo, né? Tipo, não, mas eles são proibidos. É, então agora vão fazer uma história toda pra fazer os heróis voltarem. Isso era pra ter uma evolução, né? Isso era pra gente ver o mundo já depois dos caras, pelo menos, começarem a voltar a gostar dos heróis. Não, então, e logo, é logo no começo tem aquela expectativa, que no final do primeiro filme, eles têm um uniforme, eles olham um pro outro, ó, somos uma família, vamos agir todos juntos. Aí na luta contra o escavador, eles deixam as crianças com o bebê e vão agir sozinhos. E as crianças que vão depois agir por conta própria, tomando bronca. Pois é. Ele parece que ele meio que dá um retcon do final do primeiro filme. É basicamente isso. Ele faz pra fazer, pra contar a mesma história. Eu gosto, mas eu concordo com você. E no final do segundo... recontando a mesma história só por um ponto de vista diferente, faz com que o filme fique meio repetitivo Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas pra mim é o sinônimo da repetição. É que no final do primeiro filme, a menina tá confiante e ela resolve chamar um garoto pra sair. Ah, nossa, de novo? O final do segundo filme é os dois saindo. Putz, que merda. Tipo, pra mim é a mesma coisa, mesma história, assim. Eu fiquei um pouco decepcionado. E não é assim... É porque no meio do filme ela perde a confiança, né? Porque ela tá confiante no começo do filme. Mas ela perdeu tudo. E aí acontece de o garoto não gosta de rejeitar ela porque o cara apagou as memórias do garoto, que é mostrado desde o começo do filme. Ah, putz, eles só deram uma razão pra resetar tudo, é isso aí. Reseta. Não, eles resetaram as memórias do garoto pra que ele não falasse, porque ele viu ela com a roupa, botando a roupa e tal, de herói. E a menina tá ela não fica aquela coisa pra baixo. Ela fica pra baixo, ela fica triste, retraída. Mas não é muito assim, não é? Mas não é igual do primeiro filme. Agora, por exemplo, o Flecha. O Flecha, ele sai do filme, ele entra e sai do filme. O que que teve dele? Nada. Mas o Flash é o que menos evolui mesmo no primeiro filme. Então, ele tem espaço pra evoluir nesse. Ele é um garoto que corre. Quer saber? Eu vou ir com o Arraneiro. Não vou ver. Não, o filme eu acho que é legal ver esse mesmo, cara. E sabe o que eu vou ver? Eu ainda gosto muito. E sabe o que eu vou ver de novo? Eu vou ver a primeira temporada de Boku no Hero, que é melhor. Piada. Você tá usando uma desculpa pra não ir no cinema, mas. E a piada do bebê ficou velha pra mim rápido. E a maior parte do filme é a piada do bebê. Eu gosto da piada do bebê. Acho que é por isso que eu gosto do filme e você não gostou tanto. Porque eu gosto muito da piada do bebê. Pois, é, ó, acho que uma coisa que o Luke falou aí que é muito certa... E a piada do bebê... Só pra deixar uma coisa aqui, calma. Eu a piada do bebê é o personagem que mais evoluiu nesse filme. O bebê, sabe aquele extra do filme com a babá? Sim. Essa piada toda da babá é o filme inteiro. É o filme inteiro. Nossa... Não, eu queria falar, pra mim, eu concordo muito com o Luke, nesse sentido, isso é só eu falando merda aqui, eu não vi o filme, foda-se, uma coisa que eu queria ver muito, que eu achava que iria acontecer, é que se tivesse um 2, já ia ser num ponto onde o Zezé, ele tinha algum discernimento. E aí você veria, sei lá, ele controlando mais os poderes, sair... correndo, voando, pulando com vários com os poderes dele. Mas ele meio que tá descobrindo. É porque assim. Mas ele é um bebê! Calma, mas exatamente por ele ser um bebê. Então, é porque o Zezé é ultra poderoso. Ele é mais poderoso que qualquer outro personagem no filme, em todos os filmes. Aí ele vira o bebê boss, ele vira o bebê chefe também. Porque ele não tem poder definido. Ele basicamente ele é tipo. Um personagem que a qualquer momento ele pode ter um poder diferente. Ele tem alguns poderes que se repetem, mas ele não tem como a gente saber qual a extensão dos poderes dele. Porque ele pode se multiplicar, pode virar o demôniozinho lá do primeiro filme, pode mudar de forma pra metal, pode ficar gigante, pode se multiplicar, pode se teleportar, pode ficar... não é teleportar, na verdade, andar entre dimensões, né? Tipo, tá ligado, mas ainda é só um bebê. E provavelmente, durante a maior parte do filme, como o Luke falou... Não, mas o fato dele não controlar isso é que a piada que o Luke tá falando que ia repetir é porque o fato dele não controlar. E aí a parada é que como o Senhor Incrível tem que cuidar da família, que isso tá no trailer, tá? Isso não é spoiler. Então, ele tem essa dificuldade de entender, porque só agora ele descobriu que o Zezé tem poderes. Porque até agora ninguém sabia que o Zezé tinha poderes. Só ele ficando, cuidando sozinho do filho, foi que ele descobriu. E ele não faz a mínima ideia de como é que lidar com isso. Porque ele já tem dificuldade em lidar com os filhos adolescentes. Não, mas no primeiro a babá não liga, desesperada, dizendo, olha, tá acontecendo uma coisa com o Zezé, tarará. Mas ela não fala que ele tem poder. E aí, no final, quando os incríveis chegam, é só o Zezé caindo lá do... O cara tinha raptado o Zezé, isso. E aí ele tá caindo. Então, mas, né, eles não viram. É basicamente a mesma piada do essa, porque a babá fica desesperada no começo e depois ela consegue meio que... conviver com o bebê tendo poder. Pra mim é mas coisa. É porque qualquer coisa. Isso é toda a execução do Senhor Incrível no filme, né? É tipo, ele não conseguindo lidar com o fato de ser dono de casa, de cuidar dos filhos, e aí no final ele vai melhorando. Né? Eu achei legal. Mas isso tava no trailer, sabe? Eu acho que isso não é nem quebra de expectativa. Porque o tava problema é ser o filme inteiro essa piada. O problema assim, pra ele não ser tão bom, é que, como você falou, o plot principal, que é o da mulher melhor elástica, é um plot muito previsível e é uma repetição do primeiro filme. Só pra não sair muito do... como se eu tivesse odiado, é o negócio da mensagem, que é o Senhor Incrível, ele é muito machista. Ele é extremamente machista. Como não era no primeiro filme ele era bem machista também. E ele joga muito na cara dele e ele vai aprendendo com os erros dele e vai percebendo o valor da esposa dele. Aí sim. Uhum. Eu gosto dessa mensagem. Mas ainda eu acho um filme muito legal. Eu acho um filme legal, mas eu acho que concordo que ele é um filme que ele não é tão bom quanto o primeiro. E o meu hype foi muito alto pra esse filme. Sim, meu hype foi muito alto. Apesar de eu sempre ver os trailers e eu nunca ter gostado muito dos trailers desse filme, eu tava no hype alto pra ver esse filme. Eu acho que, pra mim, por exemplo, o hype também tava alto, mas tinha um motivo pro hype ser alto. É que a lembrança do primeiro filme, nossa lembrança do primeiro filme é muito boa, porque a gente sempre vive falando que é o Quarteto Fantástico que importa, e é porque ele era o filme da Pixar que mais fazia sentido ter um 2. Sim, e esse 2 é o que menos fez sentido pra mim. E o 2 acabou sendo pior do que o Finding Dory, que era um 2 que não precisava. Sim, então, pra mim é do mesmo nível do Finding Dory. Eu acho Finding Dory melhor. Eles, o Finding Dory é o mesmo nível do Procurando Nemo, que pra mim é bem alto. O Procurando Dory, os caras, eles tinham uma história pra contar, mas eles não souberam como contar a história. o Incríveis 2, ele, pra mim, eles não tinham uma história pra contar. Eles só fizeram o mesmo filme de novo. E esse é o meu problema. É, mas enfim. E eles tiveram tempo, né? Então, por isso, pra mim, é é um filme bom, mas ele não é excelente. Por isso, pra mim, nota 3, assim, 3 de 5. O que me assusta um pouco mais, o que já não era. Era totalmente desnecessário, mas. É mais um motivo pro Toy Story 4, né? Isso, Toy Story 4 é assustador. Eu não, tô com medo. É assustador. A existência desse filme é assustador. Eu não vou ver, não. Já deu logo. Toy Story 4, pra mim, eles não têm história pra contar. Mas, Yuri, você não vê quase nada, então tudo bem. Não, geralmente eu vejo depois, aí eu digo e tal, mas só que provavelmente não vou ver Toy Story 4, não. Eu tô com preguiça já. Agora eu já tô com preguiça. Imagina quando chegar na época que já tá todo mundo falando. Eu falo, tá, vou criar uma crise tão pode, grande. Pode estar seu preconceito à vontade. Eu vou. Um que parecia que não ia ter história pra contar é o Deadpool 2, que eu falo rapidinho, que a gente já tinha falado. Eu gosto muito do Deadpool 2, eu não entendo as críticas que o filme teve. Também não. A maioria do pessoal. Eu gostei bastante. É um filme, o pessoal que elogia tanto o primeiro meteu o pau no segundo, e pra mim ele é muito melhor que o primeiro. Muito ele melhor. Ele é muito mais engraçado. Eu não acho ele muito melhor que o primeiro. Eu acho muito melhor. Ele é engraçado, e eu não entendi o que, que os críticos queriam desse segundo filme, pra falar a verdade. O problema, eu acho, maior da crítica é que é foda, porque o Deadpool, ele é o tempo todo um filme que não é pra se levar a sério. E eu vejo as críticas dizendo que, tipo, o final cagou com o filme. Tipo, não, cara. Mas é isso. O final é a coisa mais Deadpool que tem. Exato. Faz todo sentido a porra do final, caralho. Acho que a pessoa esperou alguma história por causa do Cable, sei lá, foda-se. Sabe, meio que as pessoas querem uma história e eles estão com preguiça de que o Deadpool é mais sobre, literalmente, a zoeira. E é meio... Não é pra todo mundo, sabe? Tem gente que não consegue curtir tanto. Eu falo de Vingadores rapidinho, muito rápido. Vingadores, ele tinha um hype enorme, o maior hype de filme de herói que já teve, e ele cumpriu o que tinha que fazer. Não é o melhor filme da Marvel, eu ainda acho Soldado Invernal, mas é um puta do filme. Eu ainda gosto mais, mas muito provavelmente... Ah, Eduardo vai ficar chiando de novo, vai. Por emotivo e coisa do tipo, o Vingadores 1. Porque eu gosto pra caralho do Vingadores 1 e o Homem de Ferro e o Soldado Invernal também gosto mais. O Vingadores Guerra Infinita, a maior comparação que eu acho que seja é que ele é uma mega saga de quadrinhos. Exatamente. Normalmente a mega saga de quadrinhos, ela não é a melhor revista que você vai ler, mas ela é uma puta uma mega saga da Marvel, principalmente. Isso. Mas é isso. Vingadores Guerra Infinita é muito legal. É um bom filme. É um bom filme. Agora eu vou para as coisas inéditas que eu não comentei aqui nos outros podcasts. Megalobox terminou? Putz, Megalobox. Muito bom, hein? E foi pior do que era no começo. Eu não acho que Megalobox foi muito bom, não. Também não acho que foi, não. Pra ser sincero, ele foi muito decepcionante. Ele foi bem decepcionante. Ah, nossa, vocês são chatíssimos, gente. Cara, o anime, ele começou me vendendo o esporte, que é o esporte que eles têm os equipamentos, né, pra lutar boxe. E no final, ele parece que ele mesmo não se convenceu com aquele equipamento. Ele joga o equipamento fora na última luta, ele se recupera em tempo recorde, porque a pele dele devia estar em carne viva. Ah, e nossa. A luta final é toda cortada. Não acontece. Ela não tem emoção. Ela não só não tem emoção, como a parte que na teoria seria a parte mais emocionante, ela simplesmente não acontece. Se a luta tivesse sido desenvolvida em 2 episódios, teria sido muito melhor. Teria sido muito melhor. E só fiquei decepcionado. Eu acho o Joey um personagem... Ele não pegou em nada. Ele é um personagem que tem uma aparência legal, mas a personalidade dele é qualquer coisa. Eu acho que até o momento em que ele vira o Joe sem Gears, eu gosto. Só que depois daquele episódio, dali em diante eu acho que o negócio fica indo. Eu não consigo definir uma personalidade pra ele. Ele é um cara que quer lutar. Mas é isso, acho que desde o princípio. Essa é a premissa dele. Ele não é o protagonista que eu gosto. Que não se sustenta, sabe? Porque as lutas não são empolgantes. E é muito estranho, sabe? Uma obra que meio que é sobre boxe ou sobre megaloboxe lá no estilo deles lá. que as outras não são empolgantes, porque elas não são. Empolgantes, o equipamento não faz sentido nenhum, porque o equipamento, eles não têm uma proteção, então eles recebem soco com o equipamento montado e eles aguentam como se fosse um soco normal. Não parece fazer diferença no final das contas. A única luta que pareceu fazer diferença foi contra aquele cara que o equipamento se movia por ele. E é só isso. Eu queria muito gostar desse anime. Eu gostei muito do primeiro episódio. Foi o que me fez me empolgar a ver anime de novo. E no final eu só fiquei decepcionado com ele. Eu fiquei decepcionado também com ele. Eu gostei bastante. Pra piorar, né? Porque tem um garoto cantando rap. O garoto com todo o rap é foda. É insuportável, cara. É insuportável. Eu nunca vou esquecer. É insuportável aquela cena. Bem, enfim. O que eu ia falar é que eu gostei muito. Pra mim, eu adorei o final, a parte da quebra da expectativa. Você. Durante toda a série, ele dizer not dead yet. Realmente, ele vai chegar no final e ele realmente ainda não tá morto, porque ele ainda tá lá vivo. E aqui a espada mesmo, foda-se. E, tipo, é um ótimo final pra mim, eu gosto muito. Aquela expectativa de não mostrar o final da luta pra mim, eu acho maneiro também, porque no fim você não sabe quem ganhou. E você fica naquele negócio. Não, pra depois. Mim, não. Ele depois ele fala. Mas ele fala. Sim, ele fala. Ah, caralho. Mas bem. Então ainda tem aquela expectativa, eu gosto muito disso. Eu não sei, pra mim é tão broxante quanto a luta do Yusuke no torneio final, que é a única parte que eu não gosto de Yakusho. Não, mas só que é porque ali foi muito rushado. Pra mim é a mesma coisa. Aquilo foi realmente muito ruim. Mas o Megalobox, pra mim, ele foi bem feito. Eu não acho que. Eu acho que sim, poderia ter sido feito melhor em 2 episódios? Poderia. Mas. Eu acho que esse desenho, pra ser legal, ele tinha que ter 50 episódios. Era para as lutas serem nível regime noído. Todas as lutas do Megalonia, todas elas foram decepcionantes. Elas tinham que ser o foco, cara. E todas elas são decepcionantes, sabe? São os 4 melhores lutadores e as lutas terminam com um golpe só. É porque, gente, é a propósito da arte marcial, né? É você acabar com o cara o mais rápido possível, não é? Tá, mas a luta com os 4 melhores ser terminadas em um golpe só. Não, porque os caras são especialistas, meu irmão. Um golpe, pum, acabou. É isso aí. É isso. Mas não há tensão, cara. Mesmo nesse lance de ser um golpe só, não há tensão na luta. Sabe um anime bom? Como você sabe quem são os principais, então, tipo, as lutas são. Como não que se cria tensão, como não se há uma luta mais, sei lá, mais bem. Bem elaborada, acho que é um termo forte. Não, o problema é que como ela é apresentada, então, tipo, você sabe que o Yuri vai ganhar e vai pro final. Você sabe. Não existe nenhuma tensão na luta do Megalonia dele. E as lutas do Joe, você também sabe que ele vai ganhar. É meio que porra. Não, e o problema é que eu não consigo torcer pro Joe, eu não consigo torcer pro adversário dele. Então... eu não consigo torcer pro Yuri nem pro Joe na luta final. Então sinto muito. Parece um jogo de futebol que eu não conheço as duas equipes. E eu só tô assistindo pro Zé Futebol. A questão é só que vocês não compraram o personagem. Acho que a partir do momento que vocês não compraram o personagem, acabou, tá ligado? O meu problema foi que eu não comprei os personagens e o esporte. Foi triste. Meu problema. Você realmente não gostou da premissa do anime. Problema é que eu já vi Hajime no Ippo. Não, eu gosto mais da premissa do anime do que do anime em si. A premissa do anime é boa, o problema é que a execução não é. Eu gosto muito do mundo, dele ser um cara que não tem uma... que ele não tem o cadastro e tem que fazer um falso. Do visual. Eu gosto de toda essa parada. Resumindo, vocês gostam do mundo, mas vocês não gostaram do... Eu gosto da premissa, eu gosto da execução. Exatamente. A execução não é boa. Falando em outro anime, pra não alongar mais demais, já tá tarde. Eu gostei muito do Hoseki no Kuni. Boa. Que ele é basicamente um anime que eu deveria falar mal, porque ele é um anime CG. E a premissa dele é basicamente porradaria. Mas, cara, eu não vejo esse anime sendo feito em animação tradicional. Pois é. Eu não consigo ver. Ele é lindo. Ele é um anime lindo feito em CG. Ele é muito bonito. E a movimentação na luta, ele se aproveita de ser feito CG. Ele não tenta ser uma animação normal. Ele pega a câmera, ele gira a câmera durante a luta enquanto o personagem se movimenta. É muito bom, sem sacanagem. Sim. É uma a luta da diamante contra o bichão lá cachorro. Sim, é muito bom. Espetacular, porque... É bom mesmo, assim, é que eu vi o primeiro episódio e achei tão chato. A história depois ela se evolui. O primeiro episódio é realmente chato, porque a personagem principal, ela é bem chatinha de você gostar. Na verdade, eu gosto dos rostos das personagens. Eu gosto da personalidade dela, dela normal. Eu não gosto dos rostos que eu acho muito estranho, sabe? Acho que realmente no início é difícil gostar dela, mas depois você... As lutas desse anime são sensacionais pra mim. Assim. Tem uma da diamante com um cachorrão lá que ela começa toda encurralada e a câmera vai. Ela meio que a câmera foca só na personagem, assim. Sim. E vai dando uns ângulos de câmera mostrando o bichão. Vai girando enquanto ela se esconde dele. Muito bom. Eu acho esse anime sensacional, assim. Sim. Eu adorei. Eu achei muito bonito. Isso eu não tenho dúvida. Eu achei muito bonito. Eu concordo com o Luke aí. Ele foi um anime muito bom do ano passado. O problema é que ele termina e... termina e aí? Não, ele bota aquele negócio, né? Segunda temporada tá chegando aí. Tá terminando. Mas terminou sem terminar. Parecia que eu achei que eu tava no episódio 11, pra ser sincero. Falei, ué, terminou, acabou. É porque aquela clássica questão, né? Que, tipo, o pessoal dá o dinheiro e, tipo, essa ideia pode ser boa, mas só que aquele negócio, né? Ainda é só uma ideia. E aí, quando eles fazem, não tem o suficiente pra fazer dois curtos. Na verdade tinha. Na verdade tem. O mangá tinha bem mais do que o... Não, depende da premissa, cara. Pelo que eu sei, o mangá tinha bem mais do que... Mas é que tá, ainda é algo muito... Ainda é uma premissa muito, muito arriscada você colocar dinheiro... Mas você leu o mangá? Eu não tô falando da mangá, eu tô falando de colocar dinheiro no anime CGI. Ah, tá. Isso é uma premissa muito arriscada. Todo mundo sabe disso. É muito arriscado. Então, tem que vender, né? Então, sem dúvida, eu tenho quase certeza que, não vendeu. Que foi por causa disso. Que não vendeu. Não é que não vendeu. É que deram dinheiro pra criação do anime, só que é aquele negócio. Vai um cu. Se funcionar, a gente faz outra temporada. Se não funcionar, fica por isso mesmo. Só pra dizer aqui, os primeiros episódios de um anime, eles são vendidos antes do anime terminar. Então dá pra perceber se o anime vendeu ou não vendeu antes mesmo dele acabar. Mas é que tá, 3 episódios você vende e aí os outros. E aí todos os outros são uma merda. Ninguém vai fazer isso. É só uma ideia. Shiraya Furu vai ter a terceira temporada. Venda de anime de DVD é qualquer coisa. É verdade. Shiraya Furu merece, cara. Merece porque é foda, mas não vendeu quase nada. Eu não entendo como é que tem segunda temporada. Nada, vai ter segunda temporada, mas é que não cunha, né? Então tu também não vai falar mais. Então, mas eu gostei muito. Eu gostei muito desse anime. Eu vim, como eu tava de férias, né? Tava esses 15 dias de férias. Eu vim em um dia, os 12 episódios. É muito bom, mesmo. Eu fiquei empolgadaço. E por último, tô jogando Dark Souls 3. Boa! É muito bom jogar um Dark Souls sem saber nada de nada. Não sei pra onde ir. Não sei. Aparece um inimigo novo, eu fico no cagaço. E é uma sensação diferente. Ele não é o melhor Dark Souls, mas tá divertido de jogar. Sim. E eu perdi 300 mil almas e foi como se eu tivesse dado um tapa no cara. Nossa, que agonia deu agora. Porque, tipo, eu morri, aí na corrida pra pegar as almas de volta, eu caí no buraco, morri. Nossa, não, que agonia. E até agora eu tô. Isso foi anteontem e eu não voltei a jogar até agora. De tão frustrado que eu fiquei. Tá lá. Cara, 60 mil, quando eu tô com 60 mil, sei lá, alguma coisa assim, eu vou pra fogueira e vou queimar as porra das almas. Vai lá, Yuri. Vamos lá. Eu fiz a minha listinha. A primeira coisa é sobre um anime que eu vi essa semana, que foi Horomuskou. Horomuskou é um anime que trata sobre transexualidade durante infância e adolescência. E ele é um anime que eu já tinha ouvido falar, só que eu esqueci. desapareceu da minha cabeça. Porém, quando a gente foi gravar o Kill Die Podcast, ele reapareceu na minha cabeça por causa do vídeo que a gente se baseou. Cara, eu assisti em uma madrugada, porque ele faz um ótimo trabalho na construção do tema, da construção dos personagens e da tensão, porque no final do anime ele tem uma tensão e você não consegue parar de ver, cara. É um negócio absurdo. Tanto que chegou num momento que eu disse, cara, cadê a trilha sonora desse anime? Eu preciso de alguma coisa pra me relaxar. E não tem. É só tensão. Você não sabe o que, que vai rolar. Eu vi esse anime de uma forma completamente diferente de você, cara. Eu acho esse anime lindo e eu vi ele muito mais porque ele era bonito, sabe? Eu gosto muito da premissa dele, mas ele é tão corrido, as coisas, que ele de fato é mais corrido que o mangá e tal, eles falam vários pulos, e eles dão um time skip no meio do anime. Eu acho ele tão corrido que eu não consegui me conectar tanto com a história. Eu gosto muito da premissa, acho os personagens até interessantes, mas o que me rendeu pra ver esse anime até o final, porque realmente eu não tava meio que me apegando à história, foi a beleza, o quão bonito esse anime é, porque artisticamente, visualmente, é um anime lindíssimo, e a trilha sonora. Pronto, por mim... Não, é porque, então você não escutava a trilha sonora e eu escutava a trilha não, sonora. Não, não é que eu não escutava, é que realmente não tem durante um tempo nos últimos episódios pra deixar a tensão. Porque é uma tensão fodida que acontece. E então, quando... Eu não fiquei tenso, por isso que eu tô falando assim. Não... Qual anime? Rorô Musco. Esse é aquele de romance? É aquele o garoto que quer ser uma garota, a garota quer ser um garoto. Então, esse é outro anime que eu tô pensando. Mas também tem romance. Mas eles dois têm um romance. É. Só que tem. Bem, só que vida segue. Só que tem segue. Seus problemas, né? Então. Eu tô pensando em outro anime. Os dois têm início. Os dois personagens principais têm início de romance, só que a vida segue. Não é. Não é aquele negócio de a gente vai ficar junto. Não, a vida segue, é isso aí. E é uma coisa que eu gostei muito desse anime. Que não fica nesse negócio de meu Deus, romancezinho e tal, não. Vida segue, cara, é isso aí. Mas enfim, muito bom o Rorô Musco. Eu recomendo muito. Pra mim ficou 5 Batman na Feira da Fruta. Eu acho ele 3 Batman na Feira da Fruta, mas eu recomendo porque ele é um anime importante. Ele é muito importante. Pra mim, ele... mais por isso, sim. Sim, recomendo muito mais por isso, por ele ser muito bonito, sabe? Do que pela história em si, sabe? Não acho também ela uma história tão boa, mas... Que pena que você não acha. Mas eu gostei muito, eu gostei muito. Fica aí minha indicação. Eu vou admitir que em alguns episódios eu lutava pra ficar acordado. Que pena, cara. Eu fiquei na atenção, mas enfim. Agora eu vou pra a parte de jogos, né? A minha parte de jogos. Eu vou falar primeiro de Detention. Detention é um jogo taiwanês. Taiwanês que se fala? Jogo de Taiwan? É de Taiwan, taiwanês. É taiwanês, pronto. Então, é um jogo taiwanês. E ele trata... Ele é um jogo de terror, com uma pegada um tanto quanto histórica. Ele trata sobre a ditadura populista durante a época de 60 em Taiwan. Onde a China estava praticamente dividida entre a parte comunista, que era mais próxima da Rússia, e a parte populista, que era mais próxima ao litoral. E você acaba acompanhando esses dois personagens, que estudam na escola e tal, e os professores dessa escola criaram um grupo de leitura, onde eles davam livros que eram proibidos pela ditadura para esses alunos, para que os alunos tivessem uma mente crítica sobre o que eles vissem no mundo depois que eles saíssem da escola. Só que acaba que essa informação sobre esse grupo vaza e começa uma caça atrás dos membros desse grupo. E aí e você vai já acompanha a história depois que isso já rolou e tudo mais. É bem interessante, é um jogo bastante interessante. E ele passa muito bem essa questão mais do interior da mente da pessoa enquanto tá numa situação assim, enquanto tá num lugar assim, numa época dessa maneira. É muito bom. É, já a minha segunda indicação, é, assim, primeira nota pro The Intention, pra mim foi 5. O segundo 5 eu dou pra indicação, porque The Intention ele faz um trabalho muito bom. A arte dele me chamou muita atenção. Em alguns momentos parece até flash, mas no bom sentido. É um flash bem feito, mas é algo muito maneiro. Eu acho que vale a pena ver. Ele é um adventure. Só vou deixar logo em frente, assim. Minha outra indicação de jogos já é mais pro lado do... de assistir. Essa semana eu encontrei um ótimo canal no YouTube que se chama Clamps. O Clamps ele faz análise de jogos, e essas análises de jogos são geralmente de jogos que as pessoas não têm tanta vontade de ir atrás, ou porque ele é datado, ou porque a história dele é meio complexa ou é difícil de ser completada para que você entenda a história. Então, ele já fez análise de Drakengard, ele já fez análise de Nier, ele já fez análise de Kingdom Hearts, ele já fez análise de Dino Crisis, já fez análise de Final Fantasy, e assim vai. E ele fala de uma maneira muito boa, o trabalho que ele faz na análise é muito bom também. Os vídeos dele sobre Drakengard são espetaculares. É aquele negócio que você vê que o cara passou muito tempo procurando aquilo, vendo entrevista. E ele faz piadas no ponto certo. Eu acho muito maneiro. Vale muito a pena ver o conteúdo dele. E ele também tem um podcast que se chama Coffee with Clamps. Que no caso é Café with Clamps, Café com Clamps. Que também é muito bom. Ele pega alguns youtubers mais indies dessa internet, dessa internet gringa. Só que são todos youtubers divertidíssimos. Ele tem um papo muito, muito descontraído, é muito maneiro. Eu vou falar sobre mais dois canais de YouTube. Um é o JD Animations, que é basicamente sobre essa youtuber que ela faz animações sobre a vida dela, e as animações são muito bem feitas, ela é muito carismática. A Jaden ela é uma pessoa maravilhosa de ver o trabalho dela, então acho que vale muito a pena ver as histórias dela, são muito engraçadas. Também tem um outro canal, só que esse é brasileiro, que é o Perdidos no Play. O Perdidos no Play, ele é um canal de RPG, onde eles já fizeram vários episódios de diversos RPGs, só que eu vou falar especificamente aqui dos RPGs de Call of Cthulhu. Cara, todos os episódios de Call of Cthulhu que eles fazem é um negócio impressionante. Eles têm um mestre muito bom, que é o Thiago... Eu esqueci o nome agora dele, Thiago alguma coisa. E o primeiro que eles fizeram é maravilhoso. Esse segundo ele ainda está em processo de terminar. Acho que ele já daqui a pouco vai estar terminando. Já tem cinco episódios desse segundo RPG. Mas é muito bom o PG do Play. Acho que vale muito a pena ver. E minha última indicação, que foi o que a gente viu semana passada na nossa call de filmes, é o Não Me Sinto Mais em Casa Nesse Mundo, que foi um filme que foi indicado por mim. É um filme que ele tem um lado meio tragicômico, onde você acompanha a vida dessa mulher, onde tudo tá indo pra merda, a vida dela, o emprego dela tá uma bosta, ela tá tendo um... Eu não diria que tava uma bosta, eu diria que ela não Ela acha que a vida dela é uma vida de bosta. Ela acha. É, não é que tipo, a vida dela tá indo pra merda. É. Só não gosta. Realmente. Ela só não gosta da vida dela. E tudo piora quando ela chega em casa e teve um roubo na casa dela. E a partir daí ela meio que vê naquilo uma chance de sair um pouco da mesmice, sair um pouco da vida dela e ir atrás do que ela quer pela primeira vez, que ela quer, e ir atrás das coisas que ela perdeu nessa questão. E é algo bastante interessante também. Eu gostei muito, eles têm um lado cômico muito bom por causa do Elijah Wood. O Elijah Wood tá fazendo um ótimo trabalho desse filme. Faz uma dupla muito maneira com ela. Mas é muito bom. Eu gostei muito do filme. Não é um puta filme, mas eu gostei muito, é divertidíssimo. Pra mim foi ficar com 3.5. Batman na Feira da Fruta. E é isso. Vamos lá, então. Ei, Vlas, rapidinho. Eu esqueci de comentar uma coisa. Eu sei que tá longo, mas eu preciso comentar. Eu acho que eu não falei aqui no podcast do Star Trek novo. Falou não? Ah, não. Tu assistiu o Star Trek Discovery? Sim, eu só queria me desculpar ao pessoal do Star Trek, que eu xinguei muito por causa do trailer, com aquela música do Beast Boys. Uhum. E o mais engraçado é que a melhor cena desse filme é a cena da música do Beast Boys. E aí? O filme é muito bom. A justificativa de ter a música do Beast Boys é uma merda inacreditável. É o filme? É o filme. Filme do Beast Boys lá. Qual que é o nome do filme? Qual que é o filme? É o último. Star Trek 3. Eu não lembro qual que é o nome do filme. É porque quando tu falou Star Trek novo, eu pensei que tava falando do Star Trek do Netflix. É que o Star Trek novo foi do ano passado, não foi? Não, foi faz 2 anos. Faz 2 anos. Porra, então tá no meu HD externo há 2 anos. Eu não assisti. Acho que muito por causa desse trailer do Beast Boys, sinceramente. E o filme é legal. A justificativa da música do Beast Boys é uma bosta. Eu detesto esse filme muito no futuro, que as músicas são dos anos 80 ainda. Porra. Uhum. Caralho, será que a gente foi tão patético assim que não tem uma música depois dos anos 80 pra lembrar? Mas de resto, eu gostei bastante do filme. Não é o melhor Star Trek, eu ainda prefiro o primeiro dessa nova geração aí. Eu ainda prefiro o primeiro também. Mas foi um filme legal, eu gostei do filme. Eu gosto, tem elementos nos três que eu gosto, mas eu prefiro o primeiro. E a cena do Beast Boys é realmente excelente. Acho que pra mim os três aí são divertidos, cara. Eu me diverti muito vendo os três. Ok. Então vamos lá. Eu vi o Incríveis 2, já falando aí com o Luke, eu gostei. Tem vários filmes aí, né, nesse hiato de podcasts que a gente já falou. Só que eu não vou comentar de novo, porque... Tô cansado, tá tarde. O Pito não sobe mais. Vamos para as coisas mais novas. O Pito ainda sobe, mas vamos para as coisas mais novas. Então, beleza. Eu vi o... Eu não vou contar spoilers porque o pessoal aqui me disse para não contar. Mas eu vi o Homem-Formiga e a Vespa. Que é Homem-Formiga e a Vespa, não é Homem-Formiga 2. Mas se quiserem chamar também, tanto faz. É um filme bem, bem interessante, sabe? Ele tem uma história, de certa forma, bem diferente, porque geralmente os filmes da Marvel são um filme que tem um vilão com um objetivo, e aí você tem um inimigo pra enfrentar o vilão. E aqui não, existe um objetivo principal, e o vilão é só um impedimento no meio do caminho, vamos dizer assim. Então eu gosto da ideia, eu gosto muito da menina com a Vespa. Tem algumas cenas de CGI que pra mim são muito horríveis, são muito boneco, mas tá no trailer já, as próprias cenas que estão no trailer, se você prestar atenção, é muito boneco de CGI, mas o filme em si eu achei um filme bacana, não achei ele nada demais, assim, tem cenas muito interessantes, eu gosto muito da forma como ele utiliza os poderes, né, de ficar aumentando, diminuindo as coisas e tal. Gosto muito da explicação do mundo quântico, meu, já estava claro. Mas, enfim, é um filme legal. Não, é, não acho que é um filme nada demais. Tá longe de ser um dos melhores filmes da Marvel. Aí eu vou falar só um negócio, não é spoiler, mas é mais uma dica pro pessoal. É, duas dicas relacionadas à cena pós-crédito. Não é sobre o filme. Dica 1. Se você está vendo o filme e quer ver a ligação dele com Guerra Infinita, é cena pós-crédito. Então não saiam do cinema sem ver a primeira cena pós-crédito. Dica 2. Depois de você ver a primeira cena pós-crédito, pode ir embora com essa segunda cena pós-crédito, que é inútil e ela pode ser no trailer. Então, foda-se. É a formiga tocando bateria. Exatamente. Nossa, caraca, eu acertei. Merda. Eu acertei. Ainda bem, porque no filme eu não sei como ia dar a justificativa pra formiga estar tocando bateria. Sinceramente. Evlazio. Assim, eu acho que sempre tem, mas. Acho sempre tem justificativa pra formiga tocar bateria. Mas... Eu não sei quanto a você. Eu sei qual é a justificativa. O filme dá uma justificativa pra formiga tocar bateria. Não, não, só tá bom. A cena dela tocando bateria é que é a pós-crédito. Eu não sei quanto a você, mas eu tô com uma sensação estranha desse filme. Não é questão de qualidade, mas em questão do marketing. Porque eu acho que muita gente não vai assistir porque ele não sabe que saiu o filme. Porque eu não vejo ninguém falando, eu não vejo comercial, eu não vejo notícia desse filme. Eu vi bastante. Devo dizer que sim. Eu só fui saber que esse filme lançava essa semana porque eu fui de curioso ver. Mas é isso, a data desse filme. Eu só fiquei sabendo. Vejo bastante hoje. Trailer desse filme, mas é porque eu tava sabendo há umas duas ou três semanas. Mas imagino que muita gente realmente não sabe que esse filme tá saindo agora. É, tipo, eu fiquei sabendo hoje que saiu. E saiu um dia desses aí. Saiu hoje. Eu fiquei sabendo hoje que saiu hoje. É, vendo no YouTube apareceu a propaganda dizendo, hoje no cinema, mas olha aí. Beleza, o Vingadores Guerra Infinita era um evento. Um mês antes, tinha vídeo todo dia nos canais de notícias de sempre, assim. Tinha notícias todo dia. Uhum. Mas eu não lembro de um filme da Marvel tá tão apagado em questão de Marvel, marketing, quanto esse filme Formiga. Parece que a própria Marvel não tá confiando no filme. Não sei. Eu acho que eu não vi na TV, comercial, eu não vi. Marketing, cara, assim, eu vi bastante trailer, pra ser bem sincero. Assim. Eu, sinceramente, não vi. Na verdade, eu deveria ter visto menos vídeos dele, porque eu realmente perdi a diversão de certas cenas, porque eu já tinha visto elas nos vídeos. Eu vi os dois trailers, e só. Eu vi algumas cenas. Aí, essa semana... As cenas cortaram um monte de coisa. Essa semana eu acho que só o Omelete, que mandou um vídeo ontem, na quarta-feira, daqueles cinco coisas sem spoiler, cinco coisas com spoiler. E é isso. Mas saiu hoje do PH também. Eu é que eu não acompanho o canal do PH. Mas é assustador. Eu sinceramente, eu acho que vai ter muita gente que não vai assistir esse filme porque não sabe o que sai no cinema. É capaz. Talvez. É capaz. Talvez. E aí vão falar que é a culpa do pobre do Homem-Formiga, como foi o primeiro filme. O primeiro filme também não teve muito bom. O filme é bem divertido, cara. Eu gosto muito. É bem divertido, mas ele ficou lá no meio, em venda bem baixo. Eu acho que esse filme também é divertido, mas ele não é nada demais, sabe? Eu gosto acho, muito da Vespa. Eu acho que eu gosto muito da Vespa, né? E aí eu gostei bastante. Não tem justificativa esse filme sair depois de Guerra Civil. De Guerra Civil, não, Guerra Infinita. Se ele saísse antes, eu acho que ele teria mais público. Ele meio tá justificando porque que o Homem-Formiga não tava no Guerra Infinita, mas enfim. Como foi pra mim o primeiro, primeiro foi depois do Vingadores 2, né? É ele que fecha a segunda fase da Marvel, e não faz sentido ele fechar a segunda fase da Marvel. O primeiro realmente não faz sentido. Mas enfim, é uma Homem-Formiga aí, interessante, 3.5 Batman Fred da Fronta. É meio que o mesmo do primeiro, né? A Vespa tava legal? Hã? Eu gostei muito da Vespa. As duas Vespas? As duas Vespas. Gostei muito da Michelle Pfeiffer também. Aí. Pra mim, tipo, de todos ali, o Rudy é o menos interessante, apesar que ele também é um personagem legal. O Hank Pym é mais interessante que o. Eu gosto bastante do Michael Douglas, cara. Mas é porque eu gosto dele desde o primeiro filme. Mas, é porque Vlas gosta de metafetamina. Chupar bucetas a ponto de dar câncer. Eu gosto do Michael Douglas como Hank Pym. É basicamente isso. Eu acho desperdício o Hank Pym ser velho. eu acho um desperdício. Não dá pra entender essa concordo, ideia. Concordo. E aí deve ter um spoiler que o Hank Pym agora fica novo e pronto, é isso. Não. Não, acho que não. Ah, não acertei igual a formiga tocando bateria. Que não triste. Tem não, cara. mas enfim. Eu vi o desenho animado O Vazio, né, que saiu na Netflix. Boa, também vi. E é um desenho bem interessante que tem um... Basicamente a premissa dele é que tem três adolescentes que de repente acordam num tipo de quarto. É um bunker. E eles acordam completamente sem memórias, não fazem ideia do que estão fazendo ali. E aí a história vai todo muito sobre eles descobrirem onde é que eles estão, quem eles são e como voltar pra casa, né? E eles passam por várias áreas e tem várias loucuras, mundos estranhos. Eles encontram versões cômicas dos Cavaleiros do Apocalipse e vários outros personagens, assim. Eu gosto, acho que o final ele vai decepcionando um pouco, mas eu gosto do final da história. Só que eu já vou dar um spoiler aqui, o final mesmo é um live action, eu acho uma bosta. É. Acho uma bosta. Inacreditável, assim, toda a partir do momento que vira live action, fica uma bosta. Mas como é só realmente no final mesmo, você pode ignorar. É, só ignorar. O finalzinho do último episódio. Você então pode ignorar passa. E tipo... Mas é um final bosta, é isso que eu queria dizer. É. Enfim, é um desenho interessante, pelo resto que o desenho tem, ele é intrigante. E ele é pequeno também, então dá pra ver uma vez só. Sim, sim. Mas como eu disse, o único problema é que o final é bem bosta. Ah, teve o final de Voltron também, né, que acho, não sei se é final, mas tem muito cara de final essa última temporada. Eu gostei bastante do desenrolar e tal, como eu gosto muito de Voltron, então eu acho que ele foi bem até o final. E aí por último eu queria falar de videogame, já que parou, saiu, né, quando eu falei dele antes e agora eu tô jogando mais, então eu tô jogando o... Hollow Knight? Hollow Knight. E cara, que jogo bom, sabe? Que Metroidvania divertido. E eu a acho trilha, que tem, hein? Acho que tem um pouco do Dark Souls, vocês falam, que tu falou aí das almas, que tem esse lance. Sim. Também, tipo, quando ele morre, você a alma fica no lugar, e você pode enfrentar a própria alma dele pra pegar os itens de volta. Ah, é a primeira vez que eles jogam Souls, primeira vez. Mas, cara, é muito bacana, assim... E meio que pelos itens do jogo você escolhe meio que a dificuldade baseada nos itens. Sim. Porque tem certas coisas, eu sou um cara que eu não jogo, eu gosto de ter dificuldade, mas eu tenho até um certo ponto, até o ponto em que ela não está sendo impeditivo para eu seguir em frente, porque quando vira impeditivo para eu seguir em frente eu fico saco cheio e aí eu abandono o jogo. Então ele meio que faz... Uma das paradas dele é que você tem um mapa que você consegue com o personagem e você pode colocar itens ou coisas nesse mapa, né? E, por exemplo, o mapa, ele não... Inicialmente, quando você pega, ele não te mostra onde você está no mapa. Então você só tem um mapa. Uhum. Você não faz ideia de onde você está naquele mapa. Isso é uma coisa que você pode conseguir com um item. Então, meio que isso dá uma facilidade... E não uma facilidade, tipo, isso torna o jogo, as lutas, as coisas fáceis. Mas é que você não fica perdido, né? E isso é uma parada que eu curto, por exemplo. Mas, por exemplo, os lances de Metroidvania é sempre uma parada que você vai explorando os lugares, só que tem certos lugares que você não consegue ir porque você não tem a habilidade certa pra passar. E no... Basicamente, aqui... esses lances de habilidade certa, na maioria dos casos que eu vi até agora, são inimigos que você não consegue vencer sem ter uma habilidade. Então você não é basicamente um lugar que não dá pra passar. Talvez até dê pra eu vencer o inimigo, mas eu não consigo porque é muito difícil. Alguns eu sei que não dá, alguns literalmente eles só funcionam com habilidade. Mas pode ser que tenha outros que eu não esteja passando porque eu não estou enfrentando na melhor forma sem habilidade. Mas, em geral, isso é a barreira principal dele. E eu acho isso legal. Eu acho que é melhor do que simplesmente ter uma plataforma que você não consegue saltar até aquela plataforma porque você ainda não tem um pulo duplo, sei lá. Dito isso, eu tô esperando muito ter pulo duplo e dash, eu pegar essas habilidades. E eu gosto muito da luta, eu acho que ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é instigante, e a exploração é instigante, e eu gosto de não ser uma metralhadora que eu tenho que atirar nas pessoas, é uma espadinha que eu uso. Sim, é ótimo, isso é ótimo. Que eu curto. E outra coisa, você pode tentar várias builds aí depois, por causa das insigniazinhas que vai pegando no caminhão. Sim. Mas eu gosto do mais legal, assim, eu tô jogando pro Switch, né? E ele demorou muito pra sair pro Switch, mas eu sinto que ele demorou muito pra sair pro Switch porque eles queriam lançar a melhor forma possível de experiência pro Switch, e o jogo é extremamente polido, sabe? Praticamente não tem load, né? É muito bem o andamento, assim, do o jeito que você anda. Eu gosto muito do fato de ele ser, de o personagem ser ágil, então você não corre, mas ao mesmo tempo você não sente que tá andando devagar em nenhum momento. Você não sente que os golpes são lentos. Quando o inimigo atinge você, você claramente sabe que é porque você não teve habilidade bastante pra atacar na hora certa. A não ser se os inimigos intransponíveis você não tem habilidade, mas quando é um inimigo comum que atinge você, basicamente você sabe que, tipo, é muito mais culpa sua do que culpa do inimigo. Ou o jogo tá quebrado. E o visual dele é lindo pra caralho. É muito bonito esse jogo. E eu gosto muito da trilha sonora também. Acho que a sonora é maravilhosa. Então, eu tô gostando muito de Hollow Knight. Achava que ia gostar bastante, tava esperando ele sair pro Switch, desde que anunciaram. Mas eu não achava que ia gostar tanto, e eu tô gostando pra caralho. Tanto que eu parei de jogar Mega Man, porque eu tô travado, inclusive, no Mega Man 7. Tô travado no inimigo lá. E aí eu voltei a jogar Hollow Knight, e agora eu tô no Hollow Knight, eu quero terminar o Hollow Knight e depois eu volto pro Mega Man 7. Você sabe que vai ter que resetar o Mega Man, né? Não, você vai voltar, ele tem save automático. Sim, mas você vai voltar e você não vai lembrar do que tá fazendo, como joga, vai ter que resetar. Não, eu salvei num momento que eu tenho 3 vidas e eu tenho que basicamente enfrentar o... Eu tô na fase final, que tem só que enfrentar o robô que dizia que era seu amigo, mas no Olha final aí. Não é. Olha o spoiler. O Gutsman e depois o Dr. Will. No final o Dr. Will é uma voz. Eu já tinha chegado até o Gutsman, só que como eu tinha chegado com uma vida só, aí eu tinha resetado a fase, e aí eu voltei, agora eu tô nesse primeiro inimigo que é chato pra caralho pra vencer. Aí eu tenho que vencer ele pra chegar no Gutsman. Que não é que ele é difícil, mas não é tão difícil, porque basicamente você tem que fazer uma coisa só pra fugir dos ataques dele. E aí depois deu o Dr. Willy. Então basicamente isso que falta pra mim. Dito isso, eu também tô jogando o Fifinha, a versão da Copa do Mundo. E eu tô jogando em fases, tal como a Copa do Mundo. Então, na minha run, eu tô jogando com o Brasil, né? Eu passei em segundo lugar no grupo. Sempre Brasil. Eu fui muito merda. Passei em segundo lugar, então eu peguei a Alemanha nas oitavas de finais, mas olha, eu não consegui ganhar. Mas eu tomou de 7-1, né? Não, nem. Eu sou um verme. Eu sou um verme no FIFA. Eu tô na fase classificatória não, eliminatória. E aí eu tomo gol, eu fecho o aplicativo e volto. E volta. Eu não vou fazer tudo de novo, não, velho. Eu já passei. Foda-se, eu não vou fazer tudo de novo, eu vou jogar até ganhar. E foda-se, é isso. Às vezes eu faço isso também. Mas aqui no coisa eu acho que não fiz nada. Cara, sinceramente. Eu fiquei nos pênaltis, cara. Eu fiquei meio puto com isso. Eu tava 2-2. Foi um gol merda que eu deixei. Cara, é difícil bater pênalti no FIFA, hein? É difícil. Mas o mais difícil. Cara, mais difícil. Eu fiz 5 gols, né? Foi 5-4. Não, é 5-3, que eu peguei todos 2 pênaltis. 5-3, não. 4-3, né? Porque não dá pra ser 5-3. 4-3, que eu peguei 2 pênaltis. Só que eu chutei todas as bolas no centro. Olha aí, que vergonha. O sorte goleiro pulava sempre. Que vergonha. Foi gol. Parabéns. Eu fiquei meio decepcionado com esse modo Copa do Mundo. Eles venderam tanto e é um modo qualquer. Ah, mas eu achava que ia ser um moto qualquer, só. Eu nunca, em nenhum momento. Normalmente, Copa do Mundo eles faziam o jogo separado e o jogo era bem mais elaborado. Você tem expectativas muito grandes, Luke. Esse aí eles só fizeram meu problema, botaram o visual da Copa da Rússia, botaram a skin da bola. Eles nem chegaram a atualizar os times. Não, atualizaram sim os times. Cara, no meu tá o Renato Augusto como titular. Não, o meu não tá, não. O meu tá totalmente atualizado. O meu do Play 4 tá o Renato Augusto. Estranho. O do Switch tá normal, cara. Tá como tá na mesma formação do Tite, que me dá uma raiva, porque eu quero colocar outro jogador. Só que como o FIFA ele é baseado em estatísticas, né? Você é do então, time nunca Firmino. Eu vou conseguir fazer a Copa... como gostaria que fosse. Você porque... é do tipo Firmino, né? Já tô vendo. Não, eu coloco. Eu gostaria de fazer um bom time colocando o Firmino e o Gabriel Jesus no ataque. Firmino, mas... Firmino, o Almighty brasileiro. O Almighty brasileiro. Nossa, aquele sorriso do Firmino é do Almighty, velho. Impressionante. Mas enfim, o. Eu de vez em quando vario, eu coloco até o Fagner já como. Peraí. Lateral. Como assim? Até o Fagner já? É o Fagner. É o Danilo, cara, principal. Caralho, o Fagner joga muito melhor que o Danilo. Falou. Mas não no FIFA. Afinal, quem tá jogando com o Fagner era quem? É Vilásio. Mas não FIFA, cara. O Fagner. Não, mas é porque no FIFA ele é baseado nas estatísticas, porra. Aí não é. O Fagner, ele na chuva é muito melhor, porque ele quer ser um peixe. Não é do Fagner, não, essa música. Ué? É não, acho que já não. Deixa eu ver aqui quem é. A piada então não faz sentido nenhum. Acho que é da Odaí José. Termina isso, pelo amor de Deus. Hello. Mas enfim, então é isso. Não, é do Fagner mesmo, o Luke acertou. É do Fagner? Olha aí, chupa a então sociedade. Você tá certo, então. Fagner, chuva, ele é melhor porque ele quer ser um peixe. Um dos jogadores mais feios que eu já vi é o Fagner. Fagner, ele parece o maluco do Era do Gelo, cara. Isso é uma parada que me irrita. É que, como ele é meio que um skin, né, da Copa do Mundo, então os modos de campo são basicamente os modos de campo normais do FIFA, né? Então, tipo, nunca o jogo ia estar naquele formato do campo com aquela. Com aquela luminosidade na Copa do Mundo, mas ele tá porque é o padrão do FIFA. Tem um estádio que a metade dele é sombra e tá chovendo pra caralho. Meu, um absurdo, mas enfim. Mal tô jogando só pra jogar pela empolgação da Copa do Mundo. Eu tinha parado de jogar FIFA. Acho que é isso. Então, Hollow Knight aí, 4.5, mais uma Feira da Fruta. É isso. Ali. Então, Yuri, você dá os recadinhos aí do Opinando? Vamos lá. Né? A gente tem o Discord de Opinando, então durante a semana você pode falar com a gente. Na sexta-feira a gente tem a nossa call de filmes, onde a gente escolhe um participante cada semana. E esse participante ele escolhe um filme pra gente ver. Por falar nisso, eu tenho até que falar com a edição, porque ele ainda não falou qual filme. Mas aí a gente vai ver, porque se ele não falar o filme, provavelmente ele vai dizer que ele vai ver O Jogo do Rei. E aí vai. Eu não tenho problema com isso, não, mas ele vai chorar. Não, eu assisto o filme, o live action assiste depois. Olha aí, então depois vai ser maneiro, vai ser maneiro. Mas então o Summer Game aí. Mas todo, então a gente sempre escolhe um. Não pode ser pior com o anime, cara. Cuidado. Cuidado com o que você diz. Eu sou uma gamer do celular? É. Esse anime é uma bosta. Nossa. O Edson botou com a mesma nota de Boku no Hero, mas tudo bem. Mas enfim, na sexta a gente tem a nossa call de filmes, como eu já falei. No sábado nós temos a gravação de Opinando Tim Boom, onde a gente geralmente grava a partir das 7 da noite. Você pode escutar enquanto a gente grava, você pode comentar no canal de texto, mas o canal de áudio ele fica fechado só pra quem tá participando, só pra os podcasters. Dá pra você escutar. Dá pra escutar. Dá pra escutar, só não dá pra falar. E no domingo nós temos a nossa call de animes. No momento a gente tá naquela fase de início de temporada, onde a gente não sabe muito bem o que vai ver. Então a gente tá vendo os primeiros episódios ainda do que sair. Mas um que vai continuar é o Boku no Hero Academia, que vai continuar durante toda essa temporada que ele tá tendo aí. Você vai ver Shingeki, certeza. Não, já disse que não vai ver Shingeki. Não, não é que a gente desistia, mas porque parece que tem um negócio bom aí vindo e a gente quer gastar Granblue. Espaço. Granblue era sábado. Foda-se. Vai ver duas vezes? Ah, não sei se vai, cair na, se vai ser na calda do sábado, mas. Vai, tá combinado já, pô. Eita, olha aí. Tá, então o Granblue é sábado, então. Não... Pegaram aí, hein? Ah, tem um Harada Book, a gente inclusive já assistiu o primeiro episódio. Se bem que o Edson não quer ver, né? Mas Dragon Ball Heroes. Mas gostei. Eu também gostei. Inclusive, vai pro ter vídeo no Crunchyroll. Eu vi em outros sites. Não, tá errado. Mas a gente vai ver aí o que a gente vai assistir durante essa temporada. Mas por enquanto é isso. Tá, então é isso. Digam tchau. Falou, tchau. Para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti.